Segunda-feira, 17 de maio de 2021. A brasileira Júlia Gama ficou em segundo lugar no Miss Universo, realizado na noite deste domingo nos Estados Unidos. A modelo e atriz de 27 anos, natural do Rio Grande do Sul, ficou atrás da mexicana Andrea Mesa. As representantes da Índia, República Dominicana e Peru completaram o top 5. O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968 e não conquistava o segundo lugar desde 2007, quando a mineira Natália Guimarães também quase foi premiada. A Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte e Montes Claros, retoma hoje as aulas e atividades presenciais com até 20% da capacidade. O uso de máscara será obrigatório em todos os ambientes e a instituição informou que vai fiscalizar qualquer forma de aglomeração. Os alunos da UFMG estavam realizando apenas atividades remotas desde março, devido à segunda onda da pandemia no estado. No horário de Brasília, 6:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado, no estúdio da CBN, está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 17 de maio de 2021. Começamos esta edição com informações ao vivo do Rio de Janeiro sobre a morte do funkeiro MC Kevin. As informações são de Juliana Duarte. Bom dia. Bom dia, Milton Jung. O cantor Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, de 23 anos, morreu após cair da sacada do hotel em que estava hospedado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Os bombeiros foram acionados pouco depois das 6 horas da tarde de domingo. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu. A informação inicial foi de que ele teria caído do 11º andar. Bombeiros disseram agora que sabem apenas que a altura era superior a 3 metros. A gente está em contato com a Polícia Civil do Rio para ter mais informações sobre o caso. O artista tinha realizado um show na capital fluminense no sábado, chegou a postar vídeos nas redes sociais comemorando a apresentação. Nascido na periferia da Zona Norte de São Paulo, MC Kevin morava em Mogi das Cruzes com a esposa, a advogada Deolane Bezerra. Eles se casaram só 2 semanas atrás em uma praia no México. O funkeiro era um dos mais populares da sua geração, que ficou conhecido como a do funk consciente. Em sucessos como Cavalo de Troia e O Menino que Encantou a Quebrada, ele falava de ostentação, como é tradicional do gênero, mas também passava mensagens de incentivo para quem vive nas comunidades. Recentemente, MC Kevin se envolveu em muitas polêmicas com relação ao uso de drogas, com a produtora onde trabalhava e até com vizinhos de condomínio. Mês passado, ele lançou uma faixa chamada Minha Última Música, em que faz protestos contra o governo e a polícia e diz que iria dar um tempo da música para repensar a vida. Milton. Muito obrigado. As informações ao vivo do Rio de Janeiro foram de Juliana Duarte. Vamos a outros destaques desta segunda-feira. Cássia Godoy. Familiares, amigos, admiradores e adversários políticos homenagearam o prefeito Bruno Covas, que morreu aos 41 anos, de complicações de um câncer no sistema digestivo. Covas foi enterrado ontem à noite em Santos, no litoral paulista, no mesmo jazigo do avô Mário Covas, que também morreu vítima de câncer há 20 anos. Mais cedo, o corpo foi velado no saguão da prefeitura da capital. De lá, seguiu em cortejo, em carro aberto, por algumas das principais vias da cidade, onde foi aplaudido. é muito triste a gente perder o prefeito nesse momento, que a cidade precisava tanto de trabalho. Eu queria que ele ficasse com nós, mas ele morreu e ele tá lá da mão de Deus. Na porta do cemitério, o governador João Dória, que teve Bruno Covas como vice na Prefeitura de São Paulo, falou sobre o legado do Tucano, que deixou o filho Tomás, de 15 anos. O Brasil não perde só um grande homem público. A capital de São Paulo não perde apenas o seu grande prefeito. Nós perdemos um grande brasileiro, um grande jovem brasileiro, que é o Bruno. Aos 41 anos se despediu de nós. Mas deixa um legado. O legado de alguém que, no plano humano, foi afetivo, carinhoso, amoroso, sincero, compartilhador, que dividiu com os seus amigos, seus familiares e com seu filho, o seu espírito sempre muito afetuoso, brincalhão e integrador. E do ponto de vista da vida pública brasileira, alguém que deu o exemplo na prática, o exemplo da honestidade, da decência, do diálogo, do compartilhamento, da defesa das liberdades, da defesa da diversidade, do direito de todos, da defesa da democracia e a defesa, em especial, dos mais pobres, dos desvalidos e dos vulneráveis. Bruno deixa uma história escrita, ainda que na sua juventude, e esta história será sempre um grande exemplo para todos nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida política também. Bruno Covas enfrentava o câncer desde outubro de 2019, mas só se afastou do cargo no dia 2 de maio, quando foi internado no Hospital Sírio-Libanês. Agora a cidade será comandada por Ricardo Nunes, que era vice-prefeito de Covas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Ricardo Nunes disse que não vai mudar nada na prefeitura, nem os secretários. No sábado, quando o quadro de saúde de Bruno Covas já era irreversível, Ricardo Nunes cumpriu a agenda de trabalho e falou sobre a continuidade da gestão. Acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer ao prefeito Bruno Covas é continuar cuidando da população, é o que ele sempre nos orientou, é o que ele sempre cobrou da gente, mesmo agora quando ele teve essa última internação, de que a cidade não parasse, que cuidasse das pessoas. Ele estava sempre cobrando de toda a nossa equipe coesa, equipe que tem seguido e continuará seguindo as orientações do prefeito. Autoridades e políticos destacaram a coragem e a perseverança do prefeito Bruno Covas. Até adversários reconheciam nele as qualidades de político moderado e conciliador. Guilherme Boulos, do PSOL, que disputou com Bruno Covas o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, lamentou a morte do prefeito. Um exemplo no momento tão duro que nós estamos vivendo da vida nacional, de que política não precisa se fazer com ódio, política não precisa fazer com intolerância, e de que você ter diferenças, e as diferenças eram reais e marcadas como foram, não significa desejar o mal. O ex-presidente Lula, Dilma Rousseff, Fernando Henrique e Michel Temer também lamentaram a morte de Bruno Covas. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Bruno Covas. Os presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara também falaram sobre as lições de perseverança e da dedicação de Bruno no combate à pandemia. Na sexta-feira, durante um evento que oficializou a filiação do vice-governador Rodrigo Garcia ao PSDB, foi lida a última carta escrita pelo prefeito Bruno Covas aos colegas de partido. No texto lido pelo secretário-geral da legenda, Carlos Balota, o prefeito agradece o apoio e fala da tragédia deixada pela pandemia. A luta é dura e árdua, mas não esmoreço e sigo em frente. Esses últimos meses têm sido muito desafiadores para todos nós. A pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço caro dos brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil mortos. Uma tragédia sem precedentes, que já deixa e vai deixar muitas marcas na nossa história. O momento do Brasil demanda de todos nós, espírito público, unidade, agregação, somar e não dividir, não deixar nenhum interesse pessoal sobrepujar o interesse coletivo. Nas entrevistas concedidas durante o longo tratamento contra o câncer, o prefeito Bruno Covas falou sobre as lições que tirou da doença devastadora no auge da vida. A lição que eu tô tirando tudo isso é que a gente é muito pequeno em relação ao todo, né? Tô aqui enfrentando um câncer. Não sou diferente de ninguém, não tenho mais do que ninguém, não tenho mais direitos do que ninguém. É todo mundo igual. E se a gente não olhar para o nosso semelhante, a gente não cumpre a nossa tarefa aqui. Seis horas e 11 minutos. O Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias se concede habeas corpus para que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde fique em silêncio na CPI da Covid. O depoimento de Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, está marcado para quinta-feira. Ela também pede para ser acompanhada por um advogado na comissão. A secretária foi convocada pela CPI para esclarecer por que tentou convencer os médicos de Manaus a prescrever o tratamento precoce com cloroquina no auge da crise de oxigênio durante uma viagem que acompanhou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O general Pazuello tem depoimento marcado para quarta-feira e já conseguiu no Supremo o direito de ficar em silêncio na CPI para não se incriminar. Antes dos depoimentos da secretária e de Pazuello, quem fala amanhã é o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele deve ser questionado pelos senadores sobre a relação conflituosa do Brasil com a China e os impactos da crise diplomática na compra de insumos para a produção de vacinas. O relator da CPI, Renan Calheiros, voltou a rebater os ataques do senador Flávio Bolsonaro e do presidente da República. Na semana passada, o senador alagoano foi chamado de vagabundo pelo presidente e pelo filho. Em entrevista à Globo News, Renan Calheiros disse que xingar os adversários de vagabundo é coisa de miliciano. É uma coisa da cultura do Rio de Janeiro. As pessoas que moram no Rio de Janeiro sabem que o miliciano, ele tem uma cultura diferente. Ele nunca considera que é criminoso, que está cometendo dano à vida das pessoas, que está traficando. Não, ele acha que não é criminoso e considera que é vagabundo todas as pessoas que o enfrentam. Seis horas e 13 minutos agora. Lá vem Palmeiras, Luiz Adriano dominou pra Rony, pra Luiz Adriano, tá na área agora, pro gol! Do Palmeiras! Pra Igor na ponta direita, São Paulo na área, cruzamento pra trás, tem o toque do Luciano! Paulo e Palmeiras vão disputar a final do Campeonato Paulista. O tricolor goleou o Mirassol por 4-0 e o Palmeiras eliminou o Corinthians por 2-0. Depois da derrota, o Alvinegro demitiu o técnico Wagner Mancini. No primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Inter de virada 2-1 e terá vantagem de empate na semana que vem. Em Minas Gerais, América e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 no primeiro jogo da decisão. Por ter a melhor campanha, o Galo joga por um outro empate na partida decisiva. E estes são alguns dos destaques do Jornal da CBN, que já está no ar. 6h14. Santander e Valor Econômico apresentam um Cidadão Global. Cidadão Global é aquele que, independente do lugar onde vive, segue os princípios de humanidade e se preocupa com todos os desafios enfrentados pelo planeta. É por isso que o evento internacional Cidadão Global fala esse ano sobre sustentabilidade. E entre os temas estão as mudanças climáticas. Essa história vem lá dos anos 1800, quando se discutiam se as alterações no clima seriam por questões naturais ou intervenções humana. Já passamos por revoluções industriais, guerras mundiais, fenômenos climáticos e tudo isso, com certeza, contribuiu para o efeito estufa. De lá para cá, foram vários estudos, pesquisas e congressos tratando do assunto por longos anos. Mas foi em 1997 que surgiu um primeiro acordo internacional com metas claras para a redução de emissões, o Protocolo de Quioto. A boa notícia é que com atitudes urgentes, planejamento contínuo e comprometimento de nações, empresas e pessoas, garantimos uma regressão das mudanças climáticas, através da redução da emissão de gases do efeito estufa, do combate ao desmatamento, estimulando a produção e uso de energias renováveis e investindo também em tecnologia de baixo carbono. Boletim Cidadão Global, apresentado por Santander e Valor Econômico. Saiba mais e faça sua inscrição em cidadãovalorsantander.com.br. Se você está cansado de bandeira vermelha na conta de luz e quer um Brasil com mais emprego e sustentabilidade, esta mensagem é para você. A geração própria de energia solar economiza água, evita o acionamento das termoelétricas responsáveis pela bandeira vermelha na conta de luz e ainda ajuda na saúde do planeta. Faça como a Proteste, a maior associação de defesa do consumidor da América Latina. Apoie a geração própria de energia solar. Brasil, deixe a solar crescer. 6:16. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800-770-5188. E pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Para os caminhões, no horário convencional, entre 7 e 10 da manhã e entre 5 da tarde e 8 da noite. Para os carros, entre 9 da noite e 5 da manhã de terça-feira. Segunda-feira hoje, então o rodízio vale para os dois tipos de veículos de placas finais 1 e 0. Aliás, 1 e 2, né? Segunda-feira, 1 e 2, tanto para caminhões como para carros de passeio. Vamos saber do trânsito neste momento pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Quem conta para a gente qual a situação que o motorista encontra é a Marcela Marcos. Bom dia, Marcela. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Olha, o motorista encontra de maneira geral uma condição tranquila na cidade de São Paulo. Pela Avenida Washington Luiz, pelo Corredor Norte-Sul, para quem segue em direção a Santana, teve um acidente mais cedo, um acidente envolvendo dois carros na altura da rua Vapabuçu, é bem pertinho da Avenida Jornalista Roberto Marinho. As faixas acabam de ser liberadas. Tinha ali interdição das faixas da direita, mas agora já dá para seguir. Trânsito, inclusive, apenas intenso. Há pouco tinha lentidão, mas agora já dá para seguir. Tanto em direção a Santana, quanto no sentido do aeroporto de Congonhas mesmo. Esse é um dos destaques. Pelas marginais Tietê e Pinheiros, o motorista encontra boas condições nos dois sentidos em toda a extensão. E na estrada de Itapecerica, no sentido do centro, o motorista tem que ter atenção também com obras que interditam a faixa da direita na altura da rua Luciano Silva, trânsito lento desde a rua Cândido das Neves e no sentido contrário, tudo tranquilo. Cássia. Muito obrigada, Marcela. Receita para alegrar a criançada? Olha o Vitalive, bolo e bagunça. Receita para torcer pelo seu time? Olha o Vitalive, pipoca e futebol. Receita para curtir a família? Olha o Vitalive, lasanha e domingo. Chegou o Vitalive Soja, mais um sucesso da ADM no Brasil. E aí, qual sua receita Vitalive para ser feliz? Viva mais Vitalive! Por enquanto, temos 15 graus na região oeste da cidade. Daqui a pouco vamos saber como fica o tempo em todo o estado hoje. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Muito bom dia para você, Aline Tóquio. Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos. Bom dia, Aline. Conte para a gente como ficará o tempo nesta manhã de segunda-feira. Conto sim, Milton. Começando o dia de novo, né, com formação de névoa e de nevoeiro aqui pela região metropolitana de São Paulo. Na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, a temperatura agora é de 15 graus, está baixando uma névoa por lá. Na região de Guarulhos, o nevoeiro é mais intenso, né? A temperatura na cidade de Guarulhos agora é de 14 graus e a visibilidade já está mais baixa do que um quilômetro. Aqui da minha janela em Santo André, o tempo também está bem fechadinho, tem bastante névoa por aqui, visibilidade bem prejudicada. Isso é comum de acontecer nessa época do ano, né? Nós temos esse resfriamento durante a noite, umidade no período noturno ainda elevada e ausência de ventos. Esses são os ingredientes principais, não somente esses, mas os principais para a formação do nevoeiro. Logo nas próximas horas, essa névoa, né, esse nevoeiro, essa nebulosidade baixa vai se dissipando, o sol ainda vai aparecer com força aqui na região metropolitana. Para hoje não tem previsão de chuva, como eu disse agora há pouco, né, 15 graus na zona sul, 14 graus na zona norte da cidade. Hoje nós vamos até os 25 graus. 25 graus na capital, no interior e no litoral. Como fica o tempo hoje, Aline? Hoje também não tem previsão de chuva para nenhuma outra área do estado, Cássia, nem no interior de São Paulo e nem no litoral. Tem algumas áreas do interior que também estão amanhecendo com névoa ou com nevoeiro. A região do Vale do Paraíba aqui tem a visibilidade prejudicada, mas para dentro a região de Pirassununga também houve formação de nevoeiro na manhã de hoje. Mas durante o dia o sol vai aparecer, como eu disse, não chove para ninguém e as temperaturas vão entrar em elevação. Lá em Pirassununga, na região do aeroporto local, a temperatura é só de 9 graus agora, baixou bastante durante a noite, mas vai subir à tarde, vai chegar até 27 a máxima. E mais para cima, no norte de São Paulo, máximas ainda de 30 graus. No litoral agora, na região de Itanhaém, no litoral sul, está fazendo 19 graus, a previsão é de máxima de 27. Olhando aí, deixa eu só ver uma coisinha. Qual é a temperatura máxima que nós vamos ter aqui na capital? Hoje na capital é 25 graus. E no litoral? 25. E no interior? 30. Ah, então tá bom. No interior é que vai ficar mais alto. Então isso. Tá bom. E a mais baixa de todas? Do estado de São Paulo? Isso. Campos do Jordão, vamos para Campos do Jordão, que agora está com 7 graus, vai a máxima de 20 graus. Que coisa bonita, 7 graus vale a pena. Então tá bom. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, até mais. Até mais, até daqui a pouquinho, porque você volta aí durante o Jornal da CBN atualizando as informações. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abquim.org.br/reiki. Você que acompanha a nossa programação e quer mandar um WhatsApp para cá, o nosso número é o 99911-9981. Jornal da CBN. Seis e 25. Conexão Globo News CBN. 10:25. Chegou a hora de fazer a conexão Globo News em ponto com a rádio CBN. Eu sou Elizabeth Pacheco e quem está nos estúdios da rádio é Cássia Godói. Muito bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom começo de semana. Para todos nós, Beth, bom dia para você também. Para os assinantes da Globo News, que estão desde cedinho acompanhando em ponto e neste momento estão conosco também aqui no Jornal da CBN. Cássia, a gente continua ao longo dessa edição aqui do Em Ponto, repercutindo, né, falando sobre as homenagens e repercutindo a morte do prefeito Bruno Covas, que morreu em exercício, né, do cargo. Ele que era uma jovem liderança do PSDB, ao lado aí do governador do estado do Rio Grande do Sul, morreu precocemente, né, 41 anos, e era considerado mesmo entre os adversários como uma voz conciliadora, um mediador na política brasileira hoje em dia, uma promessa realmente do partido. E a gente entende também daqui para frente o rumo, né, da administração da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes, então, assume, era vice até então, assume a gestão agora da maior cidade do país. A gente vai entender como é que fica a administração da cidade, as possíveis mudanças que vêm a partir de agora, com o Otávio Guedes, que participa dessa edição do Em Ponto aqui sempre de manhãzinha conosco. E claro, né, Cássia, a gente vai também no esquenta dessa terceira semana de depoimentos da CPI da Covid, que promete depoimentos muito importantes. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que conseguiu, de certa maneira, aí, né, parcialmente, o direito de se manter em silêncio, e também a ex-secretária do Ministério da Saúde, que está pleiteando, aliás, esse mesmo direito de permanecer em silêncio. Cássia. É isso, Beth. Muita expectativa em relação à decisão do Supremo, que vai dizer se essa secretária do Ministério da Saúde, que também tem depoimento na CPI previsto para essa semana, para quinta-feira, se ela vai poder permanecer em silêncio, a Maíra Pinheiro. Ela está pleiteando isso, está pleiteando também o direito de levar um advogado para acompanhá-la na sessão da CPI nesse depoimento. Nós teremos, como você disse, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na quarta-feira, podendo ficar em silêncio. Ele teve esse direito garantido pelo STF, mas neste fim de semana, o advogado que o está auxiliando na defesa deu uma declaração para alguns jornais dizendo o seguinte, que apesar de ter ganhado esse direito do Supremo, ele pretende responder a todas as perguntas. Então vamos ter que conferir aí o que de fato vai acontecer. Porque o que essa decisão garante é que o Pazuello possa ficar em silêncio naquelas questões que poderiam fazer com que ele se incriminasse, mas teria de responder a perguntas sobre terceiros. Então tem aí um grande espaço para saber o que de fato vai ser feito, né? Entre o que foi decidido pelo Supremo, o que o advogado diz que ele vai fazer e o que vai acontecer na prática, que de repente pode ser bem diferente. Então, nessa quarta-feira, claro, estaremos todos atentos à CPI. Antes disso, na terça-feira, nós teremos o depoimento amanhã do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E para falar sobre essa semana que promete na CPI da Covid-19, o nosso convidado hoje aqui no Jornal da CBN é o presidente da comissão, o Milton Jung e eu. Vamos conversar com Omar Aziz, senador que está presidindo a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Vai conversar conosco a respeito dos próximos passos do colegiado, vai falar conosco também sobre o que significa na prática essa decisão do Supremo em relação a Eduardo Pazuello, que pode também eventualmente ser adotada em relação a essa secretária do Ministério da Saúde, que é conhecida inclusive como Capitã Cloroquina, se isso de alguma maneira, essa possibilidade de depoentes ficarem em silêncio, afeta de alguma maneira os trabalhos. E se afeta, como afeta? Quais podem ser as consequências? E quais podem ser as estratégias da comissão quando esse tipo de coisa acontece, né? Porque, na realidade, a CPI está destinando um dia inteiro a cada depoimento. Agora, se você tem uma decisão que permite que essas pessoas fiquem em silêncio, mesmo que, entre aspas, um silêncio parcial em relação a algumas questões, certamente existe algum impacto a esses depoimentos. Então, estes temas nós vamos abordar hoje nessa entrevista com o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da Covid-19 no Senado. Beth. Muito bom, Cássia. Muito bom. Boa semana para você. Vamos ficar atento, então, a esse comecinho de semana, a terceira semana de depoimentos na CPI da Covid, semana quente. Muito obrigada. Desejo uma ótima semana para você, Cássia, e para todos os ouvintes da Rádio CBN. Para todos nós, muito obrigada, Beth. Até amanhã. Na sequência, a repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. Familiares, amigos, admiradores e até adversários políticos homenagearam o prefeito Bruno Covas, que morreu aos 41 anos de complicações de um câncer no sistema digestivo. O político foi enterrado ontem à noite em Santos, no litoral paulista, no mesmo jazigo do avô, Mário Covas, que também morreu vítima de câncer há 20 anos. A média diária de mortes por Covid-19 no Brasil voltou a subir, depois de 15 dias em queda. Nas últimas 24 horas foram registrados 971 óbitos e a média de mortes ficou em 1.915. O Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias se concede habeas corpus para que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde fique em silêncio durante a CPI da Covid-19. Depoimento de Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, está marcado para quinta-feira. Ela também pede para ser acompanhada por um advogado na comissão. No horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na sequência, tem o professor Mário Sérgio Cortella em Academia CBN. Caminho pela Radial Leste, no sentido do centro, tem lentidão na aproximação à estação Artur Alvim e, mais à frente, trânsito lento com pontos de parada entre a estação Guilhermina Esperança e o viaduto Dona Matilde. Passando esse trecho, o trânsito já bem mais tranquilo, volta a ficar carregado na passagem pela Salim Faramaluf, mas já sem pontos de parada. Quem segue pela Radial para o bairro faz um bom caminho. 6h33. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre azar procurado. A negação perigosa, momentos na nossa vida em que a gente vislumbra, tem uma previsão de que algo danoso nos atingirá, seja como indivíduo, seja como comunidade, ainda assim, se faz a trajetória do risco. Evidentemente que isso denota uma capacidade mais limitada, né, de recepção daquilo que são os avisos de alerta, do que nos orienta a não seguirmos determinadas rotas, ainda assim, parecendo irracional. Tem marca, sim, de uma racionalidade que é expressiva, afinal, há pessoas que, intelectualmente mais limitadas, e não falo escolarmente, mas intelectualmente, com uma dificuldade de percepção daquilo que é mais amplo, acabam recusando o que precisaria ser acolhido para ser enfrentado. E aí se procura o azar. E há uma negação que é perigosa porque ela resulta, como eu lembrava, em algo que é malévolo. Daí Pietro Metastasio, um libretista romano nascido em 1698. numa das suas óperas, chamada Demofonte. Ali no ato terceiro de Demofonte, escreveu Metastásio: quem vê o perigo e não procura salvar-se, razão de se queixar do fado não tem. Veja, quem vê o perigo e não procura salvar-se, razão de se queixar do fado não tem. Entendido aí o fado no sentido lusitano mais antigo, isto é, o destino, aquilo que poderia ser fadado, né, se não se evitasse, se não se desviasse. E há muitas coisas que parecem fado e não o são, resultam de escolhas ou até, como eu lembrei, de um azar procurado. É tempo para o conhecimento. Este foi o professor Mário Sérgio Cortella, todas as manhãs nos ajudando a pensar um pouco mais. E na segunda-feira é sempre muito bom ouvir o professor Cortella, porque segunda é aquele dia que a gente começa a olhar para a semana, planejar o que vai acontecer e refletir sobre o que vai acontecer é fundamental. Se você quiser compartilhar com a gente o que vai acontecer na sua semana, se você quiser conversar com a gente, dizer o que você gostaria de saber, perguntas, sugestões, o que você quiser, escreva para cá. Tem um e-mail, milton@cbn.com.br, cassia.godoy@cbn.com.br. Ô, Cássia. Oi. Quantos Ys tem no seu Godoy? Um só, por quê? E quantos tem no Cássia? Nenhum. E começa com C ou com K? Cássia com C e dois S, Godoy com apenas um Y no final. Então, cássia.godoy com um Y no final, @cbn.com.br é o e-mail da Cássia Godoy para o qual você pode escrever. Mas tem também o Twitter, o @jornaldaCBN, colocando a hashtag no ar na CBN facilita para a gente monitorar e receber o seu Twitter por aqui. Tem ainda o WhatsApp, o 11 999 11 9981, e o espaço reservado aos comentários lá no canal da CBN no YouTube, que já está no ar. Então venha participar aqui do Jornal da CBN. Vai ser muito bom ter a sua companhia. 6h37. Tóquio Marine apresenta Momento Bem Seguro. Falar sobre seguro de vida ainda parece ser um assunto delicado. Vamos ouvir então o que o João, corretor de seguros, tem a dizer. Eu sempre vi muita resistência nas pessoas em contratar o seguro de vida. Mas, na verdade, se trata de uma demonstração de cuidado e amor à família. Pois, se o segurado vier a faltar, eles ficarão amparados financeiramente. Além de ser um produto com diversos serviços. O seguro vida individual da Tóquio Marine tem orientação médica online, indenizações em vida nos casos de internação hospitalar, invalidez por acidente, doenças graves e muitos outros benefícios. E a contratação é fácil e segura, via teleentrevista. E o pagamento pode ser feito no cartão de crédito. Interessou? Acesse tokyomarine.com.br ou fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. 6h38. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Cássia Godoy, nós na semana passada, acho que foi na própria segunda-feira, semana passada, tivemos oportunidade aqui no Jornal da CBN de tirar algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre imposto de renda, já que o prazo para a entrega do imposto de renda está se encerrando, praticamente se encerrando. Aí nós temos hoje, que dia hoje? Hoje é 17? Hoje é 17. Tem mais 2 semanas, né? Tem mais 2 semanas pela frente, vai até o final desse mês, então mais ou menos aí mais 13 dias. Para entregar a declaração do imposto de renda. Seria bom que, se você não fez ainda, começar já a fazer os dados, a colocar, publicar os dados, entender o que é melhor nesse momento. Mas por que eu estou falando aqui sobre esse assunto? É porque hoje cedo, logo cedinho, já tomei um puxão de orelha aqui de uma ouvinte que nos escreveu reclamando que ela mandou a dúvida dela lá para aquela entrevista e nunca foi tirada aquela dúvida. Então, para que vocês pedem para escrever? Estou eu assim dando a entonação do que eu entendi ser a mensagem dela. E aí, primeiro, eu queria dar uma explicação para todos vocês. A gente recebe uma quantidade gigantesca de perguntas. Fizemos cerca de 20 perguntas para o nosso entrevistado semana passada. Nem todas podem tirar. Damos sempre preferência para aquelas perguntas que podem ajudar um número maior de pessoas. Para casos mais particulares, mais precisos, se você buscar a Receita Federal tem um telefone lá, se não me engano, é o 146. Se você procurar a Receita Federal, você pode tentar esclarecer esse ponto mais específico, que às vezes é uma encrenca um pouquinho maior, tal. Então, apenas para explicar, porque nem todas as perguntas vão lá, primeiro porque não teria tempo hábil para isso, a gente passaria a programação inteira fazendo perguntas, porque as dúvidas são sempre muitas. Segundo, porque algumas são específicas demais, aí não faz sentido levar ao ar aqui nesse nosso bate-papo. Mas enfim, apenas a explicação aqui para você que ainda tem alguma dúvida em relação ao imposto de renda. Lembrando que o prazo se encerra então no finalzinho desse mês. Lá na página da Receita Federal, se você colocar em qualquer site de busca Receita Federal, você também vai encontrar as informações e vai conseguir tirar algumas das suas dúvidas. Tem inclusive lá a área do Fale Conosco, se você é cidadão, se você é empresa. Tudo isso é um caminho para você tentar resolver alguma dúvida que persista aí nessa reta final. Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas. Tem ouvinte mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp, no 999-119981, usando aquele emoji congeladinho, sabe aquele emoji azul, que tá morrendo de frio, assim, tá com os dentinhos cerrados e tal? Uhum. Pois é, foi o Gustavo que mandou a mensagem pra cá, diz que tá bem frio na região de São Paulo em que ele está. Aqui na capital paulista, por enquanto, na região oeste, 15 graus de temperatura. Temperatura até que sobe aqui na cidade, 25 graus é a máxima prevista para esta segunda-feira. 6h42. Jornal da CBN. Bom final de semana marcado aí, entre outras notícias tristes, né? Pela morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Bruno Covas foi enterrado no cemitério de Paquetá, em Santos, no litoral paulista. Morreu domingo, aos 41 anos, ele que vinha aí enfrentando um câncer que foi notificado, identificado ali por volta de outubro de 2019. E, enfim, ele tratou dessa doença de forma bastante transparente, compartilhando com a população. Ele foi, já era prefeito quando teve a doença, depois ainda concorreu à eleição, se reelegeu, ele que assumiu a prefeitura de São Paulo, como era vice de João Dória. João Dória deixou a prefeitura para concorrer ao governo do estado e ele assumiu a prefeitura de São Paulo. Aí concorreu na eleição, mesmo com toda a doença, com o tratamento que vinha passando, enfrentou aí de forma muito corajosa todo esse processo e muito transparente, o que é sempre importante quando você trabalha assim com um homem público como ele. Enfim, o corpo de Bruno Covas foi velado na sede da prefeitura de São Paulo e depois seguiu num cortejo em carro aberto, passando pelos principais pontos do centro de São Paulo. O Júlio Vieira tem todas as informações, acompanha tudo isso para a gente e compartilha com você. O enterro do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi realizado em uma cerimônia restrita à família no cemitério do Paquetá, no Centro Histórico de Santos, no litoral do estado. O político foi enterrado neste domingo no mesmo jazigo do avô, Mário Covas, que também morreu vítima de câncer 20 anos atrás. Antes de seguir para Santos, o corpo foi velado no Salão Monumental da Prefeitura, no centro de São Paulo, em uma breve cerimônia que foi acompanhada por familiares, amigos e autoridades, como o novo prefeito da cidade, Ricardo Nunes, o amigo de longa data e secretário municipal da Educação, Fernando Padula, e o governador João Dória e a mulher, Bia. As bandeiras da cidade e do estado de São Paulo foram hasteadas a meio mastro, em sinal de luto, na porta da prefeitura. Do lado de fora, centenas de pessoas esperavam para prestar a última homenagem, com cartazes, flores e bandeiras do Clube do Coração, o Santos. Então é muito triste a gente perder o prefeito nesse momento, que a cidade precisava tanto de trabalho. Eu queria que ele ficasse com nós, mas ele morreu e ele está lá da mão de Deus. Após a cerimônia, o corpo seguiu em um cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros pelos principais pontos turísticos do centro, como o Viaduto do Chá e Rua da Consolação. Na porta da prefeitura, as pessoas soltaram balões brancos e aplaudiram Bruno Covas. No Teatro Municipal, um dos pontos mais simbólicos da cidade, panos pretos cobriam parte da estrutura em sinal de luto. Na Avenida Paulista, a militância do PSDB recebeu o corpo com uma chuva de papel picado, bandeiras e faixas com o nome de Bruno Covas. Após o encerramento do cortejo em carro aberto, integrantes da juventude do PSDB fizeram uma roda de oração na Avenida Paulista. Vai todo mundo levar esse legado para frente! Todos teremos o Bruno no nosso coração, sempre lembraremos dele, da força que ele foi, o guerreiro que ele foi, tudo que ele fez durante os últimos 2 anos. Ele ganhou uma eleição, nós ganhamos uma eleição! Bruno, Bruno, Bruno, Bruno. No caminho para Santos, já com o corpo em um carro funerário, apoiadores jogaram pétalas de flores na passagem do cortejo pela Rodovia dos Imigrantes. A despedida foi reservada a familiares e amigos próximos. Na porta do cemitério, em Santos, a Globo News registrou uma declaração de João Dória, que lembrou de Bruno Covas como um homem de espírito afetuoso. Um grande jovem brasileiro, que é o Bruno, aos 41 anos, se despediu de nós. Mas deixa um legado, o legado de alguém que, no plano humano, foi afetivo, carinhoso, amoroso, sincero, compartilhador, que dividiu com os seus amigos, seus familiares e com seu filho o seu espírito sempre muito afetuoso, brincalhão e integrador. Bruno Covas enfrentava o câncer desde 2019, quando recebeu o diagnóstico da doença anacárdia, localizada na transição entre o estômago e o esôfago. A doença se espalhou para o fígado e ossos neste ano. A morte foi confirmada às 8h20 da manhã deste domingo no Hospital Sírio-Libanês, onde ele estava internado desde o dia 2 de maio. Na sexta-feira, os médicos anunciaram que o quadro de saúde era irreversível. Bruno Covas foi então sedado e medicado com analgésicos para não sentir dor. A mãe, Renata Covas Lopes, e o pai, Pedro Lopes, acompanharam o velório na prefeitura, um ao lado do outro. Bruno Covas tinha 41 anos, era advogado e economista. Divorciado, deixa o filho Tomás, de 15 anos. Com colaboração de Vitória Bel, de São Paulo, Júlio Vieira. Claro que a morte de Bruno Covas acabou causando aí forte comoção nesse final de semana. Tanto autoridades, políticos, população, você mesmo ouviu aí na reportagem do Júlio, algumas pessoas, alguns populares falando sobre a imagem de Bruno Covas. Isso acabou gerando ali de amigos, correligionários, opositores, políticos, enfim, muita gente que o respeitava e que o respeita, falaram ao longo desse domingo. Afinal, Bruno Covas já vinha se transformando numa liderança política importante dentro do partido e de relevância na política de São Paulo, principalmente. Ele já teve, ocupou cargo no Congresso Nacional, mas agora, principalmente como prefeito, vinha se mostrando ali uma personalidade muito própria dele e que diferenciava, inclusive, do tom mais bélico que a gente vem acompanhando ao longo do tempo aí de algumas lideranças políticas. A reportagem da CBN conversou com algumas destas pessoas, até para ter uma ideia ali, tá, também do que Covas representou para todos nós. Solidariedade à família e pesar pela perda prematura de uma figura promissora como liderança política. Foi esse o tom das mensagens de autoridades em razão da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A relação dele com o filho de 15 anos, Tomás, também foi bastante lembrada por amigos e colegas de partido, como o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que destacou as qualidades de Covas como pai. Um abraço muito especial a Tomás, que é uma pessoa que demonstrou toda essa relação de afeto, de amor entre pai e filho, que serve exemplo de todos nós. O governador de São Paulo, João Dória, que esteve com Bruno Covas no hospital na sexta-feira, falou sobre a sucessão política na prefeitura. Disse que Covas estava tranquilo com a condução de Ricardo Nunes, vice-prefeito que agora assume o comando da cidade de São Paulo. Dória lamentou a perda, mas celebrou o legado do tucano. Uma linda trajetória ainda pela frente, mas ele deixa um brilhante legado. E esse brilhante legado ficará no tempo e no espaço com uma luz indicando a boa política, a política feita com nobreza, com grandeza, com bons exemplos, com sentimento e com humildade. A mobilização foi grande também nas redes sociais. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro manifestou solidariedade aos amigos e familiares do político e pediu que Deus conforte o coração de todos. O filho dele, senador Flávio Bolsonaro, escreveu que a postura de dedicação absoluta de Bruno Covas serve de inspiração para a vida pública. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, endereçou sentimentos aos familiares e amigos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou que Bruno Covas deixou valiosas lições de perseverança, além do exemplo de dedicação à vida pública. O também ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi filiado ao PSDB, escreveu que o Brasil perdeu um grande homem público e São Paulo um ótimo prefeito. Entre os representantes do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou nota destacando que Bruno Covas era um dos maiores quadros da nova geração. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse admirar a forma aguerrida como Bruno conduziu a pandemia na maior cidade do país. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também lamentou a perda do colega de partido. No Twitter, publicou uma foto ao lado de Bruno Covas. A CBN disse que o Brasil perdeu uma figura pública essencial para o momento político do país. O Bruno e o jeito dele de fazer política, especialmente nesses tempos nebulosos que a gente vive, em que há tanto radicalismo, uma política que tenta destruir quem pensa diferente, o Bruno era voz firme na defesa de uma política com respeito, sem ódio, né, e preocupado em realmente melhorar a vida das pessoas. Opositor de Bruno Covas no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, também lembrou a cordialidade do concorrente. Foi um exemplo no momento tão duro que nós estamos vivendo da vida nacional, de que política não precisa se fazer com ódio, política não precisa fazer com intolerância, e de que você ter diferenças, e as diferenças eram reais e marcadas como foram, não significa desejar o mal. Outros nomes do espectro político que faz oposição ao partido de Bruno Covas também se manifestaram. O ex-presidente Lula endereçou sentimentos aos familiares e correligionários de Bruno Covas. A ex-presidente Dilma Rousseff escreveu que o Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos. Ciro Gomes lembrou que Bruno Covas levou com brilhantismo para a administração de São Paulo a marca de seu avô, Mário Covas, que também morreu de câncer há 20 anos. De Brasília, Carolina Martins e Natália Zorzo. Apenas para relembrar um pouquinho aqui dessas curiosidades em torno da vida de Bruno Covas e semelhanças, inclusive, Bruno, sim, era um fã do avô, né? Mário Covas, político extremamente importante na redemocratização do Brasil, governador do estado de São Paulo, mas muito mais do que governador do estado de São Paulo, uma liderança nacional bastante impactante. E quando Mário Covas foi governador no estado de São Paulo, Bruno tinha 14, 15 anos mais ou menos, ele deixou Santos e foi morar com o avô no Palácio dos Bandeirantes. E ele viveu muito o bastidor da política, tanto é que desde cedo ele já era envolvido nos processos políticos dentro do próprio partido, dentro do próprio PSDB, e tinha ali no avô um grande ídolo dele, ou um grande guia político a ser seguido. Avô que também tratou da doença e do câncer de que acabou sendo vítima, de forma muito transparente. Para a época, inclusive, até chamava a atenção de todos, porque não era comum o político assumir ali a sua fragilidade diante de uma doença. E Mário Covas passou por um período complicado e ele sempre falou muito abertamente com as pessoas sobre esse assunto, explicava todos os processos, etc. Bruno levou o legado do avô à frente nas duas dimensões, no campo da política, pela maneira como fazia a política, às vezes até num tom abaixo do que o pai, o avô fazia, porque o avô tinha uma voz muito forte, sempre muito impactante, eram outros momentos de muita batalha, mas enfim. Mas também foi na dimensão humana, no sentido de tornar transparente aquele enfrentamento que ele vinha tendo, aquela luta que ele vinha tendo ali para se manter vivo, mesmo diante de uma doença tão forte como aquela. Enfim, são algumas das lembranças que se tem aí de Bruno Covas, que lamentavelmente nos deixa tão jovem, 41 anos, uma liderança que faz falta, porque era jovem, consciente, tinha suas posições políticas, podia haver divergências em relação às suas posições políticas, mas fará falta pela maneira como enxergava a política no Brasil. 6h55 agora. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Vacina Sim. Mais pontos de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo a partir desta semana. Quem tem os detalhes é a Marcela Marcos. Diga, Marcela. É isso, Cássia. A partir desta segunda-feira, 13 estações da linha 4 amarela do metrô terão postos de vacinação contra a Covid-19. São elas República, Pinheiros e Butantã. Esses novos pontos de imunização funcionam fora dos horários de pico, então eles funcionam das 9h30 da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sábado. A cidade de São Paulo começou recentemente a vacinação contra a Covid-19 em estações da CPTM, do metrô e no terminal São Mateus da MTU para aplicação da primeira dose do imunizante em todos os grupos prioritários previstos no Plano Estadual de Imunização. Os novos postos de vacinação atendem tanto os funcionários dos transportes que ainda não foram imunizados, quanto a população em geral. As estações da CPTM que começaram a vacinar são Guaianazes, São Miguel Paulista, Jardim Helena Vila Mara e Itaim Paulista. Do metrô, a vacinação ocorre na estação Corinthians Itaquera, da linha 3 vermelha, e agora nessas 3 da linha 4 amarela. Já na MTU, no terminal São Mateus, na Zona Leste. E ainda sobre a vacinação contra a Covid-19, a gente reforça que hoje, na capital paulista, será retomada a imunização de mulheres com comorbidade e grávidas que deram à luz até 45 dias. Esse grupo deve procurar qualquer uma das 468 unidades básicas de saúde da cidade. Lembrando que mesmo essas mulheres ainda devem comprovar a existência de comorbidades, além da autorização médica para vacinação. É necessário, portanto, levar algum exame, receita, relatório ou prescrição médica de no máximo 2 anos, contendo o CRM do médico. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. Alguém que está com você sempre, que não mede esforços pra te fazer bem, sabe aquele alguém que não importa buscar o melhor sempre, cuida tanto pra você se sentir bem, sabe esse alguém. Mais leve o meu mundo. da Bradesco Seguros a todos os profissionais de seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Mais uma informação importante da vacinação contra a Covid-19 nesta semana, vacinação de mulheres grávidas e também mulheres que deram à luz há pouco tempo. A vacinação para estes grupos concentrada na segunda, hoje, terça e quarta-feira desta semana. Então, segunda, terça e quarta desta semana, vacinação para mulheres grávidas e que acabaram de dar à luz. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir também os ouvidos, o coração, é se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. O cantor MC Kevin morreu aos 23 anos depois de cair do 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro. O artista foi levado para um hospital, mas não resistiu. Kevin Nascimento Bueno nasceu em São Paulo e era um dos funkeiros mais populares da geração dele. O artista tinha quase 9 milhões de seguidores nas redes sociais. 38.756.000 brasileiros receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. O número equivale a 18,3% da população do país. Já o total de imunizados com as duas aplicações chega a 19.175.000, o que representa 9,06% da população brasileira. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Na cidade paulista de Botucatu, a população selecionada para tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford foi imunizada em 10 horas. A campanha em massa faz parte de um estudo do Ministério da Saúde para avaliar a eficácia do fármaco e a efetividade dele contra variantes do coronavírus. Depois da segunda aplicação, as pessoas serão acompanhadas por 6 meses. Candidatos independentes devem formar a maioria na Assembleia Constituinte do Chile. A apuração parcial das eleições realizadas no fim de semana mostra que 65 das 155 cadeiras devem ficar com políticos que não formaram os blocos da direita ou esquerda. 17 assentos são reservados a indígenas. As vagas na Assembleia serão divididas igualmente entre homens e mulheres. O presidente Sebastián Piñera disse que os chilenos expressaram a necessidade de novos tipos de liderança. No horário de Brasília, 7:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouco nós temos conversa de primeira em vida digital com Pedro Doria, mas antes nós temos conversa de primeiríssima com Juca Kfouri. Termina o jogo na Neofílica Arena. Palmeiras. Vitor Luiz e Luiz Adriano, Palmeiras 2. Corinthians 0, Palmeiras, na final do campeonato do Paulistão Sicredi. Palmeiras 2, Corinthians 0, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Sete e quatro. As finais paulistas vão ser especiais. Momento do Esporte, com Juca Kfouri. vem Palmeiras, Luiz Adriano dominou pra Rony, pra Luiz Adriano, tá na área agora, pro gol! Como se previa, o Palmeiras passou sem nenhuma dificuldade pelo Corinthians em Itaquera, ganhou por 2-0, derrubou o técnico Wagner Mancini e ainda causou uma batalha entre torcedores alvinegros e a polícia em torno do estádio. Melhor seria se a revolta fosse contra governantes que sabotam a vacinação contra a Covid. Já o São Paulo atropelou o Mirassol por 4-0 no Morumbi e vai disputar o título que o Palmeiras busca pela segunda vez seguida e os tricolor busca desde 2005. Dois estilos opostos. O Palmeiras joga para vencer pelo que for estritamente necessário. O São Paulo procura ganhar com folga. Um treinador português pragmático de um lado, Abel Ferreira, e um argentino mais generoso do outro, Hernán Crespo. Em dois jogos, o primeiro na Casa Verde e o segundo no Morumbi, vamos saber quem vai prevalecer. Alguma coisa me diz que vai ser o futebol. Veio de trás com a bola dominada, abriu na direita, a bola foi para Léo Pereira, pé direito, levantou um toque de cabeça. Gol do Grêmio, Ricardinho, menino formado na base. E antes que eu me esqueça e o Milton Jung fique muito bravo comigo, no começo da decisão gaúcha, o Grêmio, no Beira-Rio, virou para cima do Colorado, ganhou do Inter por 2-1. Julga que fure pro momento do esporte. No lugar do velho também. Obrigado, Juca. Obrigado, produção. De todas 7, as idades, 6. Os gols do Grêmio. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Sempre bom ter amigo da produção, ter amigo assim na mesa de som, ter amigo entre os comentaristas esportivos. É sempre muito bom porque o pessoal lembra da gente. Eu fico bem feliz com isso. Espero que continue lembrando. Bom dia a você, caro ouvinte. Bom dia a você que está acompanhando a segunda hora do Jornal da CBN. Edição desta segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. E nós começamos esta segunda hora, ainda antes de conversar com o Pedro Doria em conversa de primeira, vamos voltar a acionar a Juliana Duarte, que agora tem outras informações para nós. Juliana, sua informação. Milton Jung, as visitas para pacientes internados em hospitais do Rio foram autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A decisão do secretário Daniel Sorães foi publicada no Diário Oficial do município de hoje. O texto diz que só serão permitidas as visitas de quem já completou o esquema vacinal da Covid-19, ou seja, que já tomou a segunda dose há 14 dias. A pessoa deverá apresentar comprovante da vacinação e um documento com foto. As visitas vão ficar condicionadas às regras previstas para a entrada de visitantes, conforme horários já pré-estabelecidos em cada unidade hospitalar, assim como a quantidade de visitantes por dia e leito. Milton. Muito obrigado, Juliana Duarte. 7h08. Conversa de primeira. Vida Digital com Pedro Doria. Muito bom dia para você, Pedro. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Pedro. Pedro, antes de a gente começar segunda-feira olhando ali para a vida digital, vamos para a vida real, para as coisas que aconteceram. Ontem ainda, como você sabe que eu acompanho você aí pelas redes sociais, você deixava uma palavra lá de solidariedade à família de Bruno Covas e destacava a liderança política jovem que ele era, né? O quanto isso significava de perda. Pois é, Milton, sabe, um dos grandes dramas da democracia brasileira, aliás, sobre o qual a gente fala muito pouco, é a baixa renovação política de lideranças que nós temos. E o prefeito Bruno Covas era justamente isso, uma liderança política relevante, não só em São Paulo, tá? Mas já se expondo e se apresentando ao país todo, alguém que perfeitamente poderia chegar ao Palácio do Planalto em uma década, uma década e meia. Então, sabe, é mais uma aí da lista de derrotas da democracia brasileira que a gente tem sentido. Sem dúvida. Esse é um ponto importante. Eu tinha chamado a atenção um pouco antes, assim, independentemente de você concordar ou discordar de ideias de Bruno Covas, não tinha como discordar do comportamento que ele tinha como político e como liderança política. Isso é importante. E é disso que a gente precisa aqui no Brasil, que fica a lição. Vamos lá, vamos virar a página aqui, vamos para a vida digital, vamos para as novidades aí desse início de semana. Você nos traz números aqui do Clubhouse. Clubhouse existe ainda. O Clubhouse existe ainda. E Milton, vai aumentar. A sua provocação é importante, tá? Terça-feira, ou seja, amanhã, chega o aplicativo Clubhouse para celulares Android no Brasil. Por isso mesmo vai aumentar. Essa rede, que é uma rede de áudio, é como se fosse rádio e rede social, só existia para iOS, para iPhone. Na semana passada, nos Estados Unidos, foi lançada uma versão para iPhone e chega amanhã para Android. A grande maioria dos brasileiros usa celulares Android, então isso deve dar uma impulsionada. Agora, Milton, é uma rede que teve no ano passado, que é o primeiro ano, um crescimento a 10 milhões de usuários. Isso não é pouco. Isso é um crescimento muito rápido para uma rede social. Evidentemente, o Facebook tem quase 3 bilhões de usuários. O Instagram tem 1 bilhão de usuários. O Twitter tem 200 milhões de usuários. Então, 10 milhões de usuários, para você ter uma ideia, os dois maiores youtubers brasileiros, o Whindersson Nunes e o Felipe Neto, têm cada um 42 milhões de usuários no YouTube. Então, de fato, 10 milhões não é muito, mas para uma rede que acabou de surgir, também não é pouco. Agora, todos os brasileiros vão poder conhecer essa rede. Bom, nós temos mais novidades aí no mundo digital, além dessa expansão do Clubhouse chegando agora ao sistema Android. O Twitter vai ter uma versão paga, é isso? Pois é, Cássia, vai se chamar Twitter Blue, Twitter Azul, e vai ser uma assinatura baratinha. A gente só sabe, por enquanto, qual o valor dessa assinatura em dólar. Vão ser 3 dólares, 2 dólares e 99 centos por mês. Deve dar aqui no Brasil entre 10 e 15 reais por mês, mais ou menos. E nós já sabemos que vai ter dois recursos novos. Um é um botão de desenviar. Sabe aquele tweet que você escreveu apressado? Ih, eu não devia ter feito isso, vou ser cancelado. Pois é, você vai ter um reloginho, quando você for assinante, você pode clicar ali e pronto. Ninguém recebe o seu tweet mal pensado. Uhum. E a segunda coisa é você vai poder organizar seus tweets passados favoritos em coleções. Um pouco como se fossem os destaques que o Instagram tem. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que no Twitter. O que aparentemente não vai ser oferecido é aquilo que tudo quanto é usuário de Twitter quer há muito tempo, que é o botão editar, né? Para você corrigir aqueles erros de português horrorosos que a gente comete de vez em quando. Isso começa quando? Essa possibilidade de, digamos, assinar o Twitter? Ainda não tem data. A gente está na expectativa, mas como o Twitter já botou na semana passada a jarra de... É uma jarrinha para que você pode disponibilizar para quem te acompanha, em que elas podem botar gorjetas, né? Mandar uns dinheirinhos ali. Isso foi habilitado na semana passada. É o início desse processo de monetização do Twitter, que não existia. Então, não deve demorar essa novidade. Eles só não anunciaram a data ainda, Cássio. Tá certo. Muito obrigado, Pedro Dori. Um abraço para você. Até mais. Boa semana. Até semana que vem. Até. A gente já sabe que a indústria 4.0 é futuro e presente. O que muita gente ainda não sabe é que o Senai tem um portfólio de cursos voltados para a transformação digital. E vem novidades por aí. Até agosto, o Senai vai lançar dezenas de cursos de curta duração e pós-graduação na modalidade Ensino à Distância, EAD. Assim, os profissionais podem se aperfeiçoar nas tecnologias da indústria 4.0 e aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Tudo isso a um clique de distância. Perde tempo não. É só acessar loja.mundosenai.com.br. Você ouviu o Boletim da Indústria Brasileira. Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abquim.org.br/reiki. Temos, por enquanto, na região oeste da cidade, 15 graus. São Paulo vai jogar a final do Campeonato Paulista. A última vez foi em 2019. E foi a única oportunidade que o São Paulo disputou uma final desde que voltamos a ter uma decisão do Paulistão. Algo que aconteceu lá em 2007. De 2007, quando tivemos decisão, até 2019, São Paulo não tinha finais. Jogou contra o Corinthians e perdeu. E agora vai enfrentar o Palmeiras na grande final do Campeonato Paulista. 45 minutos do segundo tempo. Apita o árbitro. Final de jogo no Morumbi. São Paulo. 4 para o São Paulo. Mirassol. 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Podcast Rodada Globo CBN. Os jogos do seu time. As informações dos nossos repórteres. Com a melhor análise. Podcast Rodada Globo CBN. Toda sexta, às 19h, nos principais agregadores de podcast. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. E Patriani, dois novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. 7h18, a sua informação, Marcela Marcos. Cássia, dois policiais ficaram feridos após capotarem a viatura na Avenida Professor Francisco Morato, na Zona Sul, nesta madrugada. Os agentes estavam a caminho de uma ocorrência quando colidiram com outro carro no cruzamento com a Rua Rio Azul. A viatura foi parar do outro lado da avenida, onde bateu contra um poste e acabou virando. Os policiais chegaram a ficar presos nas ferragens. Eles foram socorridos e levados a um hospital da região. O carro foi removido da pista por volta das 4 horas da manhã. O outro veículo tinha 3 ocupantes que tiveram ferimentos leves, eles também já foram socorridos. Cássia. Muito obrigada. Estas foram as informações da Marcela Marcos. Jornal da CBN. 1902 foi um grande ano. Vindo da Europa, Charles Miller cria o primeiro campeonato de futebol no Brasil. Ao mesmo tempo, padre Theodor Amstad traz para o país o cooperativismo de crédito. Quase 120 anos depois, eles se encontram aqui. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. A segunda-feira começou com névoa e com nevoeiro na Grande São Paulo, mas ao longo das próximas horas o sol vai aparecendo aos poucos. Depois do meio da manhã que ele aparece mais forte, a temperatura entra em mais rápida elevação. Para hoje a máxima prevista é de 25 graus na capital e não tem previsão de chuva. Amanhã, uma frente fria vai passar enfraquecida na altura do litoral de São Paulo. Ela vai trazer um pouco mais de nuvens aqui para a região da capital e até pode provocar um chuvisco no final do dia em algumas áreas, mas não tem chuva significativa para essa terça-feira. A frente fria também reduz um pouco a temperatura, mas ela já volta a subir novamente a partir de quarta-feira. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Pela própria Aline Tóquio, chamando atenção aí para o tempo, mas também pela reação dos nossos ouvintes. Cássia Godoy, muita gente passando frio logo cedo nesta manhã de segunda-feira. Aqui para a Zona Oeste 2, e a Zona Oeste 2, que você determinou ser Zona Oeste 2, que fica mais aqui para o oeste de São Paulo mesmo, quase na divisa aqui com o Taboão da Serra, o céu já está aberto. Agora, uma coisa que me chama a atenção e que é preocupante é a faixa de poluição. Isso é muito comum nesse período do ano, período do outono, você perceber isso. A faixa de poluição no horizonte de São Paulo é de chamar a atenção, porque fica com a cerração mais baixa ou com as nuvens mais baixas, então concentra aquela poluição toda ali no meio do caminho. E é curioso, até fico curioso de saber se ao longo desta pandemia, principalmente agora, nesse ano de 2021, houve alguma redução na poluição ou não, porque boa parte da poluição provocada em São Paulo vem exatamente dos automóveis, da circulação. Cai a circulação, diminui a poluição. Mas pelo que parece aqui, amiga, está todo mundo de carro andando pelas ruas. É verdade. No ano passado, a gente chegou a ter uma medição, né, desse fenômeno e até uma certa redução. Mas nesse ano de 2021, a gente ainda não tem dados consolidados sobre isso. A má notícia em relação a essa camada de poluição é que ela deve persistir aí, pelo menos até a próxima quarta-feira. A gente estava ouvindo a Aline Toque falar que na quarta-feira a gente deve ter alguma mudança no tempo. Mas até lá, aqui para a cidade de São Paulo, a gente não tem previsão de chuva. A chuvinha que ajuda a dispersar os poluentes. O Wagner não está sentindo falta da chuva, não. Sabe por que ele está sentindo falta? Ah, do quê? Do gol de São Paulo. Ah. Ele disse, vi o gol do Grêmio, vi o gol do Palmeiras, e cadê o gol do São Paulo? É que foram tantos gols, rapaz, que, meu Deus, a gente se perdeu lá. A gente vai encontrar em algum momento. O Pasquale está protestando aqui. Está lembrando o seguinte, que teve um momento do programa que nós ouvimos a abertura, até eu me lembro, verdade. Na abertura, a gente teve Palmeiras, que a gente está ouvindo aí, sempre bom ouvir, né? E agora? São Paulo! E aí depois ele fez aquela editada. Isso, colocou Palmeiras e colocou São Paulo. Ele esteve fora nos últimos 3 jogos, mas ele voltou. E volta do jeito que ele sabe, marcando gol! Luciano marca pro São Paulo. Luciano, tá aí o gol do São Paulo. Quem disse que não teve gol do São Paulo, Wagner? Quem disse? Tá aí um dos gols do São Paulo para você. Muito obrigado por nos chamar a atenção aqui. É sempre bom para relembrar as pessoas. Valeu, Pascoal! Jornal da CBN. Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Sardenberg. Milton, como está? Cássia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Sardenberg. Bom dia. Parabéns pelo seu São Paulo, hein, Sardenberg? Pintou o campeão, Sardenberg? Ah, isso já fazia tempo, né? É, né, de hoje. Tá bom. Não provoca, Cássia, deixa assim. Vamos para a semana. Vamos olhar a semana. Cenário político e econômico. Cenário político impactado, evidentemente, por CPI. Daqui a pouco a gente vai até conversar aqui com o presidente da CPI, porque essa semana aí deve ter, não tem Pazuello, né? Que a gente nunca sabe exatamente se vai, se não vai, se vai ficar doente, se não vai ficar doente. Mas, enfim, tem CPI aí pela frente. É, um ponto, digamos que na política, um ponto importante é justamente a CPI e, em especial, o depoimento esperado do ministro Pazuello, do ex-ministro Pazuello. Ele tem o habeas corpus, né, para ficar em silêncio nas perguntas que ele julga que pode prejudicá-lo. Mas nessas situações são sempre muito desagradáveis, porque os deputados, os senadores, né, os parlamentares, costumam pegar declarações feitas oficialmente e publicamente pelas autoridades e dizendo: o senhor de tal dia falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, o senhor confirma. E aí o centro diz: vou permanecer em silêncio. Vai ficando uma coisa assim, vai ficando uma coisa desagradável para o depoente, né? E vai mostrando que ele está negando coisas que falou, que fez no passado, e que está se recusando a admitir coisas que fez no passado. Por quê? Porque estavam erradas. Né? Se ele considerasse certa, simplesmente diria: não, falei, está certo por causa disso, disso, disso. Então, vai ser, mesmo ele podendo não falar, vai ser uma situação muito constrangedora para o ex-ministro general Pazuello. E depois sempre aparecem novas informações. Né? Esse é o ponto na política. Tem a discussão da reforma tributária, né? Se vai ser fatiada, se não vai, e parece que vai ser fatiada. Mas o que também eu queria chamar a atenção é que na semana passada saíram resultados do crescimento da economia no primeiro trimestre, com base naqueles dados do Banco Central, né? O índice de atividade econômica do Banco Central. E veio melhor do que o esperado. Aí o Broadcast, né, que é aquela agência de economia, de informação econômica do Estadão, eles fazem prévias regulares junto a bancos e instituições financeiras. E ouvindo 35 instituições, a previsão de alta do PIB deste ano, de 2021, teve um avanço interessante. Passou de 3,2 para 3,8. Qual a causa dessa alta da previsão? É que não houve o confinamento esperado na segunda onda. Quer dizer, o que o pessoal estava achando? Tem uma segunda onda de pandemia. Essa segunda onda vai levar a um confinamento maior, né? Restrições de mobilidade econômica, de mobilidade social. E com isso as pessoas vão trabalhar menos, a economia vai cair. O que aconteceu? Aconteceu que não foi feito o confinamento. O confinamento esperado acabou sendo menos rigoroso, menos intenso. As pessoas, de um modo ou de outro, foram trabalhar e a economia registrou esse resultado de 3,8. O que fica por ver é o seguinte: se as pessoas não fizeram a restrição social, a restrição de mobilização social, podem ter gerado mais infecções. Ou seja, a gente pode vir a ter uma terceira onda. Então, essa é a preocupação, porque se vier uma terceira onda, aí tem que fazer de novo uma parada ou uma semi-parada, e aí haverá dificuldades de novo com atividade econômica. Mas a expectativa para isso é vacina. Né? Vacina. Já são 38 milhões que receberam a primeira dose, e o problema todo é que encrencou a produção da Coronavac. Houve acordos com a Pfizer, importantes acordos com a Pfizer, mas vão chegar essas vacinas só lá para o final do ano. Então é uma corrida, né? É uma corrida entre esse uma de abre e fecha a economia, é uma corrida enquanto se espera a chegada da vacina. Esse é o ponto, eu acho que é o ponto principal do momento. Fazer previsões, você veja, essa previsão de 3,2 de crescimento, ela caiu por causa de um resultado mensal. Então, você pode dizer que foi uma coisa boa, mas também tem que ficar com o pé atrás, porque porque nós podemos ter perfeitamente uma terceira onda se as vacinas não chegarem e não forem aplicadas a tempo, Milton. Muito obrigado, Sadenberg. Uma boa semana para você. Saúde. Até mais. 7:30. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda deste ano. O prazo para enviar o documento começou em 1º de março e vai até o próximo dia 31, um mês a mais em relação ao programado inicialmente. A programação é uma forma de suavizar as dificuldades para reunir os documentos em meio à pandemia de coronavírus. A Receita Federal já recebeu 20 milhões de declarações, o que representa 61% do esperado. Moradores de Belo Horizonte, maiores de idade com comorbidades, podem começar a tomar hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O estado de Minas Gerais também vai distribuir entre os municípios uma nova remessa da Coronavac. Quem aguarda a segunda dose do imunizante poderá receber a aplicação nesta semana. Chega a 188 o número de pessoas que morreram nos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza até o momento. As ações começaram na segunda-feira da semana passada. Do lado israelense, são 10 mortos. 57 crianças estão entre as vítimas dos enfrentamentos. 55 eram palestinas. Ontem foi o dia mais violento até agora, com 44 mortes. São Paulo e Palmeiras vão disputar o título do Campeonato Paulista. O tricolor goleou o Mirassol por 4-0 e o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2-0. Depois da derrota, o Alvinegro demitiu o técnico Wagner Mancini. No primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Internacional de virada por 2-1 e terá vantagem no empate da semana que vem. Em Minas Gerais, América e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 no primeiro jogo da decisão. Por ter a melhor campanha, o Galo joga por outro empate na partida decisiva. No horário de Brasília, 7:32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você aqui no Jornal da CBN. A rodovia Ayrton Senna tem lentidão agora do quilômetro 15 até o 24 no sentido de São Paulo por excesso de veículos. Para o motorista que segue na direção contrária pela Ayrton Senna, não há dificuldades agora. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. 7:33. Jornal da CBN. Bom. Nós estamos de volta aqui no Jornal da CBN. Agora há pouco, inclusive, conversávamos aí com o Carlos Alberto Sadenberg sobre a semana que temos aí pela frente, tanto do ponto da economia como do ponto da política. Claro que foco na política é o que teremos de agenda na CPI da Covid ou na CPI da COVID, da pandemia nesta semana, com destaque para a presença do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, naquelas condições nas quais você vem acompanhando aí a discussão recente, que a Advocacia Geral da União acionou o STF, pedido de habeas corpus. Depois, sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a Pazuello o direito de ficar em silêncio, ao menos parcialmente em silêncio. Mas teremos amanhã também Ernesto Araújo falando, ele que foi ministro das Relações Exteriores. E para entender esta semana da CPI, para entender o que, que pode acontecer nesta semana, nós temos como convidado hoje o presidente da CPI da pandemia, presidente senador Omar Aziz. Bom dia para o senhor, obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite aqui. Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes da CBN, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Ô, senador, eu vou até tirar uma dúvida aqui, já abrindo um parênteses aqui. Como é que os senhores chamam a CPI? É da pandemia ou é da Covid? Você sabe que quem dá nome à CPI não somos nem nós, né? É a própria imprensa vai falando. A CPI é da Covid, né? Tá. Mas o pessoal fala da pandemia e vai ficando uma ou outra, né? Tá bom, é a mesma coisa, tanto faz. Nós temos que procurar a vacina. Tá, sem dúvida. Agora, é a mesma coisa o general Pazuello se fazer presente na CPI, podendo falar tudo que quer, querendo falar tudo que quer, ou com habeas corpus como ele recebeu com esse certificado lá do STF? Muda a forma de fazer as perguntas, muda o procedimento, muda o resultado? Sim, muda muito, né? Uma coisa, ele passou mais tempo na frente do Ministério da Saúde. É a pessoa que tem mais informações com ele, que a Pfizer mandou o primeiro documento oferecendo vacina para o Brasil e fizeram vistas grossas, né? Foi ele que esteve no Amazonas juntamente com a doutora Mayra e falando em protocolo, né? Em protocolo de prevenção, em kit Covid, uma série de coisas que foi na atuação dele que, infelizmente, a gente não vai ter como saber ele falando, porque ele está preservado por um habeas corpus. Agora, senador, ele está preservado por esse habeas corpus quando a gente fala de questões que eventualmente poderiam incriminá-lo. Ele continua tendo a obrigação de falar a verdade na CPI em relação a questionamentos que forem elaborados sobre terceiros na pandemia, certo? Correto, correto. Mas isso aí está muito claro, né? Ele não pode mentir sobre terceiros. E vamos ver como é que ele vai sair, né? Porque terão muitas perguntas. Volto a repetir, ele não passou um mês, ele passou meses dentro do Ministério, logo que o Taishi saiu, e agora o Queiroga está aí há 50 dias, 60 dias. Então, ele passou um tempo muito grande. Nós tivemos a segunda onda muito forte, correto? A segunda, principalmente aqui em Manaus, no Amazonas. E houve um colapso do sistema, colapso esse que tem até vídeo gravado por ele, dizendo que nós não teríamos esse colapso, né? Que nós estávamos preparados para enfrentá-lo. E aquela permanência, que era uma decisão, está provado que não era uma decisão isolada, era uma decisão de um grupo, em querer instituir a cloroquina como se ela fosse mais importante que a vacina. Eu acho que eles apostaram muito na imunização de rebanho e nos remédios prescritos em unidades básicas de saúde como uma forma de não proliferar a doença. Infelizmente, isso não aconteceu. Nós poderíamos ter tido, já em dezembro do ano passado, 1,5 milhão de doses da Pfizer, e agora, até o segundo trimestre, nós teríamos tido aí mais de 18 milhões de doses. Isso daí, duas doses para cada brasileiro, quase 10 milhões de brasileiros seriam imunizados. Com 70 milhões que foi oferecido no primeiro momento, nós chegaríamos a mais de 30% da nossa população imunizada. Os Estados Unidos, e aí eu vi até uma repórter da Globo tirando a máscara, e foi até emocionante aquilo, o próprio presidente Biden, com apenas 32% da sua população imunizada, eles já abriram tudo, as pessoas não estão nem usando máscara. Né? Então, essas questões todas, né, tem que ser esmiuçada para que a gente não cometa nenhuma injustiça, não faça prejulgamento. E o ministro, o ex-ministro Pazuello, com certeza absoluta, é uma peça-chave para que a gente chegue nas conclusões finais com um relatório que aponte novos caminhos em relação a não essa Covid, mas a qualquer outro tipo de pandemia, mas principalmente fazer justiça aos mais de 435 mil óbitos que o Brasil já tem em relação ao Covid. Vou me ater só a duas informações que o senhor deu logo no início da sua fala aqui. Uma, quando o senhor se referiu àquele atraso para comprar vacina. A outra, quando o senhor se referiu à recomendação de fazer aquele aquele protocolo com medicamentos que não tinham comprovação científica. Só essas duas coisas que o senhor está se referindo aqui, já não dá de certo motivo e razão para a decisão tomada pelo general Pazuello? Porque parece que ele não vai mais como testemunha, não. Ele vai como acusado para essa CPI. É bem, ele estava no Ministério, ele não era general. Né? Vamos separar bem o Exército disso. Precisamos separar o Exército disso. Teve gente que disse que ele ia fardado na CPI e tal. Eu nunca vi ele entrar fardado no Ministério da Saúde. Vocês viram alguma vez ele de farda como ministro da Saúde? Ninguém viu. Então, o ex-ministro Pazuello, ele tem toda a cronologia desde o primeiro momento. Veja bem, dia 12 de setembro, o governo, todo o primeiro escalão do governo praticamente, as pessoas que tinham poder de mando recebem essa carta da Pfizer. Eu até o presidente, vice-presidente, ministro Braga Neto, ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro Pazuello, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, onde fica a matriz da Pfizer, recebe e ninguém toma nenhuma providência. Foi necessário uma ligação de um proprietário de uma rede TV ligar para o Fábio Vanguard e para o Fábio, querendo dar uma satisfação para o dono da rede de televisão, ligar para o CEO da Pfizer. E aí começa o envolvimento dele nesse assunto. Né? Até então, nós não tínhamos nem conhecimento. Ele teve conhecimento disso através de uma entrevista que ele deu para a Veja. Ele não era pessoa, nem em nenhum momento, ninguém no Brasil sabia que o Fábio Vanguard estava envolvido com compra de vacina. Então, quando a gente fala isso, o ex-ministro, ele não creio, sinceramente, que ele vá, pela história que ele tem dentro do Exército, pelo compromisso e juramento que ele faz na carreira militar dele, isso não exclui quando ele é chamado para ocupar um posto no Executivo de falar a verdade e de defender, em primeiro lugar, a pátria, a nação e o povo brasileiro. Senador, ainda falando sobre Fábio Weingarten, já que o senhor mencionou aí o depoimento do ex-secretário de comunicação da Presidência da República, durante o depoimento dele na CPI, ele chegou a cair em contradição. Ele tentou negar o que havia dito à revista Veja, depois a própria revista divulgou algumas gravações, né, mostrando o teor de declarações dele, que ele tentava não tocar ali na CPI. Ou seja, caiu em contradição. Chegou a ser pedida durante a sessão, durante o depoimento, a prisão dele, considerando tudo o que aconteceu. Por que ele não foi preso? Veja bem, se você vê o histórico dos depoimentos, todos que passaram ali omitiram, a exceção do presidente da Anvisa e do presidente e do presidente da América Latina da Pfizer, os outros omitiram ou colocaram uma situação em que eles foram muito mais vítimas, parece, da política do governo federal do que das ações deles. Note Mandetta, por exemplo. Mandetta disse que não lembrava de quem estava na sala quando recebeu aquele decreto, que ele falou de decreto, que estava em cima de uma mesa, né? Que não lembrava. Como é que ele não lembrava do Braga Neto? Como é que ele não lembrava da doutora Yamaguchi? Até uma pessoa que não está envolvida nisso não sabe quem é a doutora Yamaguchi. Mas o ministro da Saúde, à época, não sabia quem era a doutora Yamaguchi, não sabia que um colega dele estava na sala ali. Se você se lembra, ele disse, não, me lembro do Jorge Ramos, né? Ele só fala nisso. Mas tinha muito mais pessoas dentro da sala. Então, vou fazer o seguinte, senador, vou reformular a pergunta, ampliando até com esses novos dados aqui que o senhor nos trouxe. O que precisa acontecer para alguém ter voz de prisão na CPI? Já que nós estamos falando aí de omissões e contradições, e isso até o momento não suscitou esse tipo de ação extrema. Veja bem, você perguntou em relação ao Fábio Vanguard. Tá bom, eu dou voz de prisão para o Fábio. O Fábio vai à delegacia fazer um BO e é solto na mesma hora, porque ele vai dizer, não, eu não menti para a CPI, eu menti para a revista Veja. Qual dos dois é a verdade? O que ele estava falando para a CPI ou o que ele falou para a revista Veja? Então, essas questões nós temos que ter um pouco de equilíbrio nesse momento para não colocar tudo a perder e fazer o jogo daqueles que são contra a CPI, acham que a CPI vai dar em pizza e que ali o autoritarismo nosso, né, ia prevalecer depois se ele chega simplesmente e diz, olha, na CPI eu falei a verdade. Eu estava com raiva, dei essa entrevista para a revista Veja, mas o que eu falei para a CPI é que era verdade. O que eu falei para a revista Veja era mentira. Porque a única verdade que nós tínhamos em relação à entrevista que ele deu era um comparativo do que ele estava falando na CPI e o que ele tinha falado para a revista Veja. Né? É isso. Aí, naquele momento, pedi a prisão do Fábio Van Garten. Muitas pessoas acham que a gente pode resolver esse problema se enforcar 3-4 pessoas em praça pública ou apedrejar. Não, nós não vamos resolver isso assim. Nós iremos resolver buscando a verdade. O Fábio Van Garten já foi encaminhado ao Ministério Público, eu acho que será encaminhado hoje ou amanhã, porque estavam preparando a peça, sobre o depoimento dele. Agora, você acha mesmo que a maior pena do Fábio Van Garten seria uma ordem de prisão dada para mim naquele dia? Não. Não, não acho não. Só estou perguntando não. O que poderia suscitar não, não. Na CPI eu estou respondendo. De desculpe, então, da forma como você me perguntou, eu estou respondendo a você, entendeu? Então, como se você pensasse dessa forma. Só foi uma pergunta. Desculpa a forma que eu falei. Então, eu entendi que se eu tomasse a decisão de prendê-lo, eu traria para dentro da CPI uma coisa que não é a CPI hoje, que é buscar a justiça e a verdade. Na prisão dele não traria nem a justiça nem a verdade. Eu espero que a gente possa conduzir, porque no relatório final vai constar com certeza todas as mentiras do senhor Fábio Van Garten. E ele vai ter que responder isso. A quebra do sigilo de informações bancárias, trocas de mensagens dele é mais efetiva nesse sentido, no seu entender? O senhor é favorável a isso? Tem muitos pedidos, né, no sentido de informações das prestadoras de serviço, de quem trabalha, quem presta serviço para a Secretaria de Comunicação do governo, onde ele era o titular, e também para a Secretaria, a pasta do Ministério da Saúde, onde tem essa área de comunicação. Né? Vá uma série de pedidos feitos pelos próprios senadores que deverão ser votados. Em votação hoje? Não, hoje não. Amanhã a gente decide. Perdão, amanhã. Eu tenho que pautar 48 horas antes para poder votar. Eu não posso pautar no mesmo dia e votar no mesmo dia. 48 horas antes é anunciado o que, é que vai se votar ou não, a pedido dos senadores, e a gente coloca em votação. Amanhã deve ter algumas votações que foram pedidas na última sexta-feira, e essa semana, com certeza, na quinta, a gente volta a votar novos requerimentos e novas convocações, se necessário, porque essa semana nós temos o ex-chanceler do Brasil, o Ernesto, né? Temos o ministro Pazuello, temos a doutora Mayra. Semana que vem nós teremos a Fiocruz, o Butantan e também já tem outra, eu não sei quem é o próximo, mas nós já temos também convocado. Nessa semana, Ernesto Araújo, Pazuello e a doutora Mayra, que são as três que estão aí na agenda do dia. Inclusive, doutora Mayra também buscando o mesmo recurso do general Pazuello. O senhor acha que o STF faz certo ao oferecer esse tipo de proteção para essas pessoas? Isso não prejudica o trabalho da CPI? Eu já falei, inclusive, sobre isso. É uma pena, porque foi o próprio Supremo que exigiu que o Senado abrisse a CPI. O presidente Rodrigo Pacheco não estava querendo abrir em função da pandemia e uma série de coisas. E houve uma decisão do ministro Barroso dizendo que o Senado tinha que abrir a CPI. Depois, a gente abre a CPI, está no trabalho normal, né? E a alegação é as perguntas. Ora, tem outra forma de você fazer uma CPI se não fizer as perguntas e eles responderem? Não. A Mayra, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não tem noção do que essa senhora falou aqui no Amazonas. Ela defendeu abertamente. E aí não estou dizendo Pazuello que não é médico, estou falando uma médica. Ela defendeu abertamente o protocolo, espalhar pelo estado todo o kit Covid. Né? Então, quando você vai analisar bem, ela defendia essa política dentro do Ministério da Saúde. Porque, tecnicamente, na área de saúde, o Pazuello, como eu e como outras pessoas, não entende absolutamente nada cientificamente dessas questões. Isso foi defendido ao presidente por pessoas que têm conhecimento. Não foi à toa que numa sala do Palácio do Planalto tinha lá um decreto colocando na bula da cloroquina que a cloroquina teria que ser usada para a Covid. Então, não foi de graça isso, não caiu do céu. Alguém redigiu aquilo e eu tenho certeza absoluta que foi redigido por um especialista, não foi redigido por um general ou por um coronel. Foi um especialista que redigiu aquilo. Para finalizar da minha parte, senador, qual que é a expectativa em relação ao depoimento amanhã do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo? Quais devem ser os principais pontos a serem abordados com ele? Um jornal publicou e-mails e telegramas e documentos. O ministro atrás e preocupado em comprar cloroquina, não vacina. O Brasil é um país que tem uma relação de amizade com todos os países do mundo. Nós não temos inimigos ou adversários ou qualquer coisa. O Brasil sempre se deu bem com todos os países do mundo. Uma relação próxima mesmo. O Brasil faz... O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Nosso superávit com a China é enorme. Né? A China foi a primeira a ter a vacina. Por que que o ministro das Relações Exteriores não negociou uma quantidade enorme de vacinas ou do IFA? Agora, por exemplo, tem 10 mil litros, parece, 10 milhões de litros do IFA lá na China que não veio. O Butantan parou de produzir vacina. O ministro das Relações Exteriores, qual foi o papel dele nas negociações para trazer vacina para o Brasil? Qual foi o esforço que ele fez? Qual foi o documento que ele mandou para o país? Então, ele era uma pessoa chave para essas negociações, não só do ponto de vista de vacina, mas também do ponto de vista de equipamentos, de remédios e de material de intubação que é utilizado na rede pública, que o SUS é obrigado a fornecer para os estados e municípios. Então, tem uma série de perguntas que o ex-ministro Ernesto Araújo vai poder responder à CPI. Né? Se ele recebeu orientação de alguém, qual foi essa orientação? A visita dele a Israel, né? Qual foi o papel ali? O que que nós tiramos de proveito? Por que que ele não fez esse esforço para ir na China, para ir nos Estados Unidos ou para ir em qualquer outro país que produzisse vacina para trazer a vacina para o Brasil? Ele fez um esforço muito grande para ir no Israel atrás do spray nasal. Por que que não fez esforço em relação a outros países? Essa, eu acho que ele tem muito a nos esclarecer e a população brasileira precisa saber que o governo, ele não é uma pessoa, ele é um todo. Numa pandemia se dá transversalidade. Cada ministro tem as suas obrigações dentro do processo de pandemia, no processo de guerra, o estado de guerra que o Brasil estava e está ainda para combater o coronavírus. Então, não é uma situação em que ele fica alheio ao que está se passando, quando ele é o principal interlocutor do governo brasileiro, com outras embaixadas, com outros ministros das Relações Exteriores e com outros países. Certo. Bom, com a vantagem que Ernesto Araújo, até onde se sabe, vai de peito aberto, né? Vai sem habeas corpus. Eu saiba assim, até agora sim, né? Tá certo. Eu acho que não convenceram ele a ir ao Supremo pedir um habeas corpus, né? Tá certo. Senadora Omar Aziz, muito obrigado pela sua gentileza. Bom trabalho nessa semana. Um bom dia. Bom dia a vocês e muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos e bom dia ao Brasil. Bom dia, senador. Presidente da CPI, senador Omar Aziz, que é do Amazonas, do PSD do Amazonas, conversou aqui no Jornal da CBN. 7h54. Só o seguro Toque Marinho e riscos digitais vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... E se hackers atacarem a minha empresa? Resolve. E interromperem minhas vendas? Resolve. E vazarem dados dos clientes? Resolve. E eu for processada por isso? Fica tranquila, resolve. Ah, gostei. Seguro Toque Marinho e riscos digitais. Cobertura em caso de ataque cibernético com suporte técnico especializado. Toque Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. 7h55. O Guilherme Gimenez traz informações para você sobre o trânsito na capital paulista nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Guilherme. Oi, Milton. Muito bom dia para você. Bom dia, Cássia. Bom dia para os ouvintes da CBN. A gente começa falando do sistema Anhanguera-Bandeirantes, pois a Anhanguera ainda tem lentidão no sentido capital de São Paulo. Nesse momento, o motorista vai encontrando bastante ande para pela Anhanguera, sentido Marginal Tietê, do quilômetro 26 até a altura do quilômetro 21, na passagem pelo Rodoanel Mário Covas. Depois, trânsito melhora e aí sim o motorista desenvolve boa velocidade até a chegada à Marginal Tietê. Pela Rodovia dos Bandeirantes, tem lentidão também do quilômetro 15 até o acesso a Tietê, no sentido Campinas. Em compensação, Rodovia Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes com boas condições de trânsito. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar. Com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite. 7h56. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Olha agora na Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com boas condições de trânsito. O motorista só encontra o caminho um pouco mais carregado, principalmente pela expressa, entre a Rodovia Anhanguera e a Ponte do Piqueri. Seguindo pela local, o trânsito vale a pena em toda a extensão da Tietê no sentido Ayrton Senna. Para quem vai em direção ao Cebolão, tem redução de velocidade agora da Ponte Aricanduva até a passagem pela Dutra e também um pouco de redução de velocidade na expressa, principalmente entre a Ponte da passagem pela ponte de última Mesquita Neto até a ponte do Piqueri, na aproximação com o Cebolão, pista local nesse sentido, valendo mais a pena também. Aproveite as super oportunidades da Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Vacina Sim. Gabriela Rangel acompanhando a vacinação contra a Covid-19 hoje em São Paulo. Onde você está, Gabriela? Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. Estou aqui no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, onde está montado um posto de vacinação. A gente lembra que hoje começa a vacinação para gestantes e puérperas, que são as mulheres que tiveram filhos em até 45 dias, só que com comorbidades acima de 18 anos. Essa campanha de vacinação começa em todo o estado de São Paulo e aqui na capital paulista, ela funciona, foi organizada da seguinte maneira. A imunização aplicação vai ser feita exclusivamente com doses da Pfizer. E como essa vacina precisa de um esquema especial de descongelamento, o grupo só será vacinado hoje, amanhã e quarta-feira. Depois disso, haverá uma lista de espera e só haverá uma nova convocação quando chegar outro lote da vacina Pfizer, o que ainda não tem uma data definida. Então, por isso, a prefeitura faz a chamada para que as mulheres grávidas e puérperas com comorbidades se vacinem nesses 3 dias, para depois não ter que ficar nessa lista de espera. E olha, a movimentação aqui na frente do estádio está bem tranquila. Na sexta-feira, a procura aqui foi muito grande pela vacina. Era o ponto da cidade onde a gente encontrou uma fila maior, mas hoje, super tranquilo, quem quiser se vacinar vai fazer isso com uma rapidez maior. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Rangel. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, com uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Nós temos, por enquanto, na região oeste da cidade de São Paulo, temperatura na marca dos 16 graus. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Destaque agora para a Radial Leste. Radial no sentido centro de São Paulo, com trânsito carregado na passagem pela Jacupêssego, na aproximação com a estação Arthur Alvim do metrô. Tem lentidão também da Praça de Vinolândia até o viaduto Dona Matilde. Depois o trânsito melhora um pouquinho. Volta a ficar ruim da passagem pela estação Penha até a altura da estação Carrão. Ali próximo da estação Carrão tem registro de ocorrência na via. Mais à frente, trânsito intenso entre o viaduto Guadalajara e o viaduto Bresser. No sentido do bairro, a Radial Leste tem condições boas. Com o seguro Auto Use, você entra no Use Friends e troca os seus pontos por dinheiro para usar como quiser. Boa! Na Use tem benefício. Use, seguro 100% digital. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Jornal da CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. As visitas para pacientes internados em hospitais do Rio de Janeiro foram autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial da capital fluminense de hoje. Apenas quem já tomou a segunda dose das vacinas contra o coronavírus está liberado. A pessoa deve apresentar o comprovante da imunização e um documento com foto. O Supremo Tribunal Federal deve decidir nos próximos dias se concede habeas corpus para que a Secretaria de Gestão do Trabalho ou a Secretária da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde fique em silêncio na CPI da Covid-19 no Senado. O depoimento de Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, está marcado para quinta-feira. Ela também pede para ser acompanhada por um advogado na comissão. A secretária foi convocada pela CPI para esclarecer por que tentou convencer os médicos de Manaus a prescrever o tratamento precoce com cloroquina no auge da crise de oxigênio. A população carcerária diminuiu, mas as cadeias brasileiras continuam superlotadas. É a primeira vez que o número de presos cai em um ano desde que o portal de notícias G1 começou a mapear os dados em 2014. As cadeias, no entanto, estão 56,1% acima da capacidade. O levantamento também mostrou que a parcela de detentos sem julgamento cresceu. O índice subiu 0,5 ponto percentual em relação a 2020 e chegou a 31,7% em 2021. A Universidade Federal de Minas Gerais retoma hoje as aulas presenciais com até 20% da capacidade. O uso de máscara será obrigatório em todos os ambientes e a instituição informou que vai fiscalizar qualquer forma de aglomeração. As atividades estavam sendo realizadas de maneira remota desde março por causa da segunda onda da pandemia no estado. No horário de Brasília, 8h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em seguida, outras informações para você aqui no Jornal da CBN. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Oito e seis. CBN Dinheiro, com Mauro Raufeld. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. E BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. Um produto financeiro que está melhorando bastante é o VGBL e também o PGBL, Planos de Previdência Privada. Hoje é possível você contratar através de corretoras, de plataformas digitais e também das agências bancárias alguns planos de previdência com gestão feita por famosos profissionais. Eles ampliaram muito as alternativas de investimentos e estão cobrando taxas razoáveis em torno de 1% ao ano. Mas isso é só para o cliente que pesquisa. Os clientes mais acomodados, eles dificilmente serão procurados para mudar de plano. Por quê? Porque aqueles planos antigos, eles são mais lucrativos para os administradores. Por isso, vale a pena você visitar o site do administrador do seu plano de previdência e dar uma conferida se ele tem alguma novidade para você. Provavelmente, você vai perceber que existem então planos mais rentáveis e não é tão difícil fazer a portabilidade dos seus recursos que estão investidos em VGBL ou PGBL antigo para esses planos mais modernos e rentáveis para você. Em tempo, eu não estou me referindo àqueles outros planos mais antigos ainda que garantem IGPM mais 6%. Esses planos são maravilhosos para o cliente e não devem ser trocados por nenhum outro plano, mesmo que o seu gerente insista. O que vale a pena trocar são VGBLs e PGBLs que investem praticamente só em renda fixa e que cobram taxas de administração muito altas. Consequentemente, eles estão rendendo muito pouco. Mauro Raufeld para a CBN. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta segunda-feira, dia 17 de maio de 9h21. Nós que seguimos acompanhando aí noticiário nacional, propósito, falamos agora há pouco aí com o presidente da CPI, senador Omar Aziz, a propósito da agenda dessa semana com Ernesto Araújo amanhã, e claro, como sempre, nós aqui na CBN estaremos transmitindo os momentos mais importantes ali, os depoimentos iniciais, e depois qualquer outra coisa, reportagem sempre atualizando para você, vai ser assim amanhã, vai ser assim com o general Pazuello, enfim, vai ser com a doutora Mayra Pinheiro também, essa cobertura aqui do Jornal da CBN, e sempre trazendo, claro, os nossos comentaristas para analisar, nos ajudar a entender como fica este cenário? Como nós vamos fazer agora com a Natuza Neri? Conversa de política com Natuza Neri. Bom dia, Natuza Neri. Bom dia, Milton Jung, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Natuza. Vamos lá, Natuza. Semana com Pazuello na CPI, mas antes tem até o Ernesto Araújo. Agora, quando eu estava conversando aqui com o senador Omar Aziz, até disse assim, com a vantagem do Ernesto Araújo, que ele vai de peito aberto, né? Pelo menos se ninguém convencê-lo a puxar um habeas corpus lá no STF. Pois é, tem sempre esse risco, né? E com a diferença que Ernesto Araújo nem general é, né? Pazuello fica pior na foto, porque é um general que corre da guerra. Eu nunca vi isso na vida, mas enfim, entendo, compreendo o direito constitucional do general Pazuello. Mas vamos lá, vamos botar os dois pés nessa semana, porque ela já começou e ela vai ser intensa, ela vai ser quente na Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro porque nessa semana estão concentrados dos maiores problemas, porque não são apenas esses dois problemas no enfrentamento da Covid pelos quais a gente passou. Mas tem dois problemas centrais aí. O diplomático, porque foi Ernesto Araújo quem não negociou as vacinas no momento adequado, quando acordaram para isso já era tarde demais, e Ernesto Araújo acabou caindo, muito por causa disso também. Não porque o presidente Bolsonaro achou que ele não foi eficiente na vacina, não, porque os partidos que sustentam o presidente Bolsonaro no Congresso pediram a cabeça dele, porque não dava mais mesmo em relação a esse negacionismo diplomático, a falta da chamada geopolítica da vacina. E aí vem Pazuello, que foi o ministro que por mais tempo ficou à frente do ministério ao longo da pandemia. Ele assumiu, o Brasil tinha 15 mil mortos, ele entregou o Ministério da Saúde e o Brasil tinha quase, por volta de 300 mil mortos. Então, ele é o ministro que mais tem para falar e, ironicamente, será o ministro com direito de não falar se não quiser. Então, esse foi um baita balde de água fria para os senadores, porque achavam que Pazuello poderia sim dar contribuições. Basicamente, todos os depoentes até aqui entregaram alguma coisa. Uns entregaram mais, outros entregaram menos. E Pazuello vai ter o benefício de não entregar nada, se não quiser. E como ele está, desde o começo, numa toada de fazer o que o governo manda ou o governo manda e ele obedece, é muito provável que ele obedeça a todas as orientações dadas pelo governo. São atrapalhadas essas orientações, mas de qualquer maneira elas existem. Por que atrapalhadas? Porque tá um Deus nos acuda a estratégia de defesa do governo na CPI. O governo não fala com a sua tropa de choque, que eu gosto de chamar de tropa de choquinho, porque nem tropa de choque é. Ele não orienta, ele não faz uma estratégia de defesa. É o presidente Bolsonaro quem de vez em quando liga para os integrantes da CPI mandando fazer pergunta A, pergunta B. Veja só, o presidente com um país para governar fica ligando para reclamar que uma pergunta ou outra pergunta não foi feita na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso não é tarefa de presidentes da República, mesmo aqueles que sofrem uma investigação de CPI. Já participei de muitas coberturas assim, em que os governos tinham que enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito, mas não era o presidente quem ficava fazendo a estratégia. E o estrategista do governo é o Onyx Lorenzoni. Então, de quem não dá para esperar muita coisa. Então, tá confusa a estratégia do governo lá dentro. Agora, Natuza, apesar de o Eduardo Pazuello ter um habeas corpus que garante a ele o direito de ficar calado, isso diz respeito a questões que podem incriminá-lo. Ou seja, dependendo da habilidade ali dos senadores em fazer perguntas, ele pode ter bastante a explicar em relação à conduta de terceiros, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vou alimentar essa expectativa, não. Porque eu acho que ele já não foi da primeira vez dizendo que teve com alguém com Covid. Fugiu da primeira vez e não levou o atestado, né? Não levou o teste para dizer que aquilo era verdade. Então, eu vou partir do princípio que pode ter sido uma cascata. Número 2, ele foi ao Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus para ter o direito de não falar. Este senhor ele está morrendo de medo de falar e o governo está morrendo de medo dele. Então, eu acho que ele vai muito treinado, e ele é um militar, ele vai muito treinado para não falar. Ele vai muito treinado para tirar as expectativas de qualquer um daqueles senadores da CPI. Então, vamos ver se ele consegue. O senador Omar Aziz e outros integrantes da cúpula da CPI acham que não. Acham que como ele tem aquele jeito meio autoritário e tal, que ele vai acabar explodindo em algum momento. De tanto que vão fazer perguntas difíceis. E ele será lá, independentemente de falar ou não, será lá extremamente exposto. Porque vão ser o quê? 9 horas de CPI? 10 horas de sessão em que vão apontar o dedo para ele? O tempo inteiro? E dizer que ele é sim, que ele tem sim responsabilidade em tudo que aconteceu? Então, para ele, para o militar, vai ser uma desmoralização? Vai. Mas ele também vai expor o Exército Brasileiro, cujo maior atributo é a honra. Tem algo menos honroso do que fugir de uma batalha? Não tem. E Pazuello já fez isso. Então, ele leva de roldão uma parte da imagem do Exército com ele. Então, para o governo é ruim, porque é a imagem de que o Pazuello está indo se escorando na justiça. Para o Pazuello é péssimo, porque passa a imagem de fujão, e essa imagem de fujão para o Exército também não é bom. Ou seja, tem um lado aí que só perde nessa história. E a CPI deixa de ganhar, porque não vai conseguir avançar como gostaria nessas investigações, porque o depoimento do personagem mais importante é um depoimento meio capenga. Boa CPI, ou boa semana para você. Obrigada, boa semana para vocês também. Até mais, Natuza. 8h16. Santander e Valor Econômico apresentam um Cidadão Global. Você com certeza já ouviu falar no Acordo de Paris, mas você sabe o que é e como está o andamento deste acordo? Firmado em dezembro de 2015, na COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris é uma meta assinada por 195 países a fim de reduzir as emissões e combater a crise climática global. Após várias negociações, o acordo entrou em vigor em novembro de 2016 e a cada 5 anos, os países devem relatar como estão reduzindo sua pegada de carbono. A principal meta é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. E para fazer isso, cada nação tem um planejamento específico, conforme os seus índices de emissão de carbono. O Brasil se comprometeu a reduzir em até 37% os gases de efeito estufa até 2025. Pequim, na China, estabeleceu meta de que até 2030, 20% do consumo venha de energias não fósseis. E a Índia, país que ainda depende do carvão, investe pesado em energia solar para cumprir seu objetivo de fixar energia de fontes não fósseis em 40% até 2030. Boletim Cidadão Global, apresentado por Santander e Valor Econômico. Saiba mais e faça sua inscrição em cidadãovalorsantander.com.br. 8:18. Falar agora do Corredor Norte-Sul para o ouvinte da CBN. Corredor Norte-Sul no trecho entre a Praça Campo de Bagatelle e a Ligação Leste-Oeste. Nesse trecho do corredor, para quem vai no sentido da Ligação Leste-Oeste, tem trânsito carregado agora com bastante ande e para da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. Depois o caminho melhora um pouco, volta a ficar ruim da Pinacoteca até o Viaduto Jaceguai. Nesse trecho do corredor em direção a Santana, trânsito tranquilo. Vale destacar também o caminho pela Avenida do Estado. Nesse trecho entre a Tietê e a Ligação, com o trânsito mais carregado nos dois sentidos entre a Cruzeiro do Sul e o Mercado Municipal. Irritado e no trânsito? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quando você precisa realizar uma operação internacional, podem surgir milhares de dúvidas. Taxas de câmbio, como enviar, qual o melhor momento. Movimentações internacionais podem ser complicadas. E é por isso que o Travelex Bank simplifica tudo para você e sua empresa. Importação e exportação, transferências internacionais, proteção cambial e outros produtos em moeda estrangeira com segurança e consultoria especializada é com o Travelex Bank. Acesse travelexbank.com.br ou ligue 0800 770 5188. Falando mais do Corredor Norte-Sul, agora do restante do caminho, da Ligação até a Zona Sul da capital de São Paulo. Restante do caminho, da Ligação até o finalzinho da Washington Luiz, com o trânsito tranquilo, o motorista não enfrenta muitos problemas, apenas redução, um pouquinho de redução de velocidade no finalzinho da Washington Luiz, já na chegada à Ponte do Socorro, mas nada que faça o motorista optar por outra via. No sentido da Ligação, nesse trecho do corredor, entre a chegada a Santo Amaro e a Ligação Leste-Oeste, em direção à Ligação, trânsito um pouco mais intenso na Washington Luiz, entre a Professora Vicente Al e a Avenida Santa Catarina e também na passagem pela Avenida dos Bandeirantes. Conheça os seguros da Sabem e saiba como nossas assistências facilitam e trazem economia para o seu dia a dia. Fale com seu corretor ou acesse sabem.com.br. Quem quer economia? Eu quero, você! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. Palmeiras! Lá vem Palmeiras, Luiz Adriano dominou pra Rony, pra Luiz Adriano, tá na área agora! Pro gol! Do Palmeiras! Luiz Adriano, gol do Verde! São Paulo! Igor Vinícius atrás agora com Martim Benítez. Domini toca para Igor na ponta direita. São Paulo na área, cruzamento para trás. Tem o toque do Luciano! Gol! Do São Paulo! São Paulo! Ele esteve fora nos últimos três jogos, mas ele voltou. E volta do jeito que ele sabe, marcando gol! Momento do Esporte, com Gabriel Dudziak. Bom dia para você, Gabriel Dudziak. Olá, Milton. Bom dia para você, bom dia também aos nossos ouvintes. Então, Palmeiras e São Paulo fizeram por merecer para estar nesta final. Sem dúvida. Dois times que foram muito fiéis aos seus estilos de jogo nessas últimas partidas, né? Principalmente no mata-mata do Paulistão. O São Paulo com posse de bola, com muitos jogadores chegando ao ataque, querendo criar os espaços para conseguir fazer os seus gols. E o Palmeiras, numa postura mais reativa, de negar os espaços ao adversário e usar os espaços que o adversário dá ao tentar criar jogadas. Não tem melhor nem pior, são estilos diferentes, Milton, e os dois estilos foram vencedores nesse Paulistão, e agora os dois times vão se enfrentar na decisão. O Palmeiras em mais uma decisão, né? A quantidade de decisões que o Palmeiras chegou nesses últimos meses é algo digno de Guinness. E o São Paulo tentando encerrar o jejum de títulos, priorizou o Paulistão para isso, né? Para tentar encerrar o jejum de títulos e vai buscar essa conquista diante do Palmeiras. Vamos lá, deixa eu pensar aqui um pouco em relação aos dois times que chegam lá, porque você chamou a atenção que são dois times com estilos diferentes. Agora, o que diferencia esses dois times dos demais vai além do estilo. Tem a ver com qualidade Sim. técnica dos seus jogadores, com um time mais bem preparado, quer dizer, foi isso que fez diferença, né? Sem dúvida. E assim, a gente precisa lembrar que há uma semana estávamos falando aqui que o Palmeiras se classificou na última rodada por conta de uma combinação de resultados. O Palmeiras, no Paulistão, teve problemas, porque usou os reservas muitas vezes, mas esse estilo de jogo sempre esteve lá, com melhores ou piores resultados. Então, é um time que se defende muito bem, é um time que não cede ocasiões para o adversário, e quando cede, ainda tem um goleiro como o Everton para impedir qualquer coisa de acontecer. E o São Paulo aí usou muito mais os titulares nesse Paulistão, isso ajudou o time do São Paulo a estabelecer esse estilo, né? Aprimorar esse jeito de jogar. E aí, nas últimas semanas, é que começou a mesclar um pouquinho mais. Mas é isso, não é só o estilo, é como os dois times executam essas propostas de jogo, né? O Palmeiras, com muita qualidade para se defender, com jogadores que são muito bons para tirar os espaços dos adversários, e o São Paulo, com muitos jogadores atacando e jogadores que fazem gols, procuram dribles, procuram jogadas verticais, né? Quando tem a bola, primeiro fica com a bola, quando chega ali no meio de campo, acelera o jogo. Então, são esses dois times que vão se enfrentar. Quando, Milton? Não sei. Provavelmente quinta e a outra final no domingo. Só a final, porque tem data marcada. O bate. Qualquer dia eles jogam. Até mais. Tchau, Milton. Tchau. Será que investir na Bolsa é pra mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. 8h26. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam Leitão está no seu período de férias. Então nós aproveitamos esse espaço aqui para trazer a reportagem da Mariana Machado, que mostra que os estados do Sudeste perderam espaço na produção industrial brasileira com queda de 7 pontos percentuais. A pesquisa foi feita pela Confederação Nacional da Indústria, que indicou o aumento da produção em estados das regiões Nordeste e Sul, e que ela deve continuar se espalhando pelo país. Vamos ouvir? Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria mostra que a produção industrial brasileira está deixando de se concentrar no Sudeste e ganhando espaço em outras regiões. A CNI comparou o biênio de 2007-2008 com 2017-2018, que são os dados mais recentes do IBGE, e concluiu que a participação do Sudeste no ranking nacional caiu 7,6 pontos percentuais no período, enquanto o Sul e o Nordeste cresceram mais de 2 pontos. O Rio de Janeiro teve a maior queda, com perda de 4,4 pontos. O estado, que respondia por 14,5% da produção industrial, caiu para 10,1%. Outras unidades com perdas significativas foram São Paulo e Espírito Santo. Por outro lado, o Pará teve o maior crescimento, com aumento de 1,41 ponto percentual na participação da produção, graças ao aumento do valor adicionado à indústria extrativa. Rio Grande do Sul e Paraná também tiveram desempenho positivo. O economista-chefe da CNI, Renato da Fonseca, explica que isso não quer dizer que a indústria esteja migrando de um estado para outro, e sim que regiões menos desenvolvidas na área estão atraindo mais empresas. As regiões menos desenvolvidas elas começam a crescer, em geral com setores mais voltados para ou a extrativa ou a parte de alimentos, né, voltada para a agricultura, e depois, à medida que vai crescendo, você tem novos investimentos e vai atraindo novas indústrias. A gente não percebeu uma migração, você tem a indústria se espalhando. Você tem indústrias que antes estavam mais concentradas, como, por exemplo, celulose e papel. O Espírito Santo tinha um papel mais forte e você vê esse setor com novos investimentos em outras regiões. E com isso, o Espírito Santo perde papel no ranking dessa indústria. Não significa que a indústria está saindo do Espírito Santo. Como o IBGE ainda não fez o levantamento para 2020, a pesquisa não mostra os reflexos da pandemia. Mas Renato da Fonseca acredita que a tendência não deve se alterar. Para o economista, processos como a saída da Ford do Brasil devem ter impactos mais localizados nos estados onde a empresa tinha fábricas. Não é impossível que a pandemia afete algumas mudanças que podem afetar o comportamento de consumidores, mas acho que não muito. Talvez ela possa afetar, e aí afeta o Brasil como um todo, como a dificuldade das empresas ficaram ainda maiores, decisões de se retirar do país, de deixar de produzir uma linha de produção, ela acaba sendo tomada logo. Então, por exemplo, quando a gente teve a saída da Ford, isso certamente vai afetar muito mais a economia na Bahia do que no Brasil como um todo. O estudo avaliou os quatro segmentos da indústria: extrativa, construção, transformação e serviços de utilidade pública. No Brasil, o segmento da transformação é o principal, respondendo por 57% da produção. São Paulo segue liderando o setor, respondendo por mais de 38% do segmento. Mas estados que tinham pouca presença têm mostrado crescimento exponencial. É o caso da Bahia, cuja participação saltou de 2,6% para 4% em 10 anos. Dentro do setor, ao analisar a produção de vestuários e acessórios, Santa Catarina ultrapassou o estado de São Paulo, tornando-se o maior produtor do país. De Brasília, Mariana Machado. Olha aqui, ó, nós estamos de Brasília com essa reportagem. Nós vamos agora para Paris, onde está a Patrícia Moribe. Patrícia Moribe, que está de olho no que acontece na região de Israel, Jerusalém, árabes, judeus, situação sobre a faixa de Gaza. Patrícia Moribe, que é da Rádio França Internacional, bom dia para você. Oi, Milton, boa tarde. Aqui em Paris, 13 horas e 31 minutos. E, pois é, novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza durante a madrugada de domingo para segunda-feira destruíram casas e edifícios no território palestino, controlado há quase 15 anos pelo movimento islâmico Hamas. 42 pessoas morreram. Desde a retomada da espiral de violência entre as partes inimigas, há mais de uma semana, Israel alega que haja legítima defesa, em retaliação ao lançamento de foguetes por grupos armados palestinos contra o seu território. Uma nova reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU no domingo, a terceira reunião, não resultou em avanços. Os Estados Unidos, exibindo uma posição que muitos de seus aliados consideram incompreensível, se recusaram novamente a emitir uma declaração conjunta que poderia permitir uma rápida interrupção dos confrontos. Por meios diplomáticos, a França tenta interromper essa espiral de violência. O líder francês Emmanuel Macron vai fazer uma reunião bilateral hoje com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, à margem de uma conferência internacional de ajuda ao Sudão. Macron manifesta apoio à mediação que Egito, Jordânia e Alemanha iniciaram ao lado das partes em conflito. É com você, Milton. Muito obrigado. Patrícia Moribe, portanto, falando ao vivo de Paris, ela que é da Rádio França Internacional. Agora nós vamos para o Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. O presidente da CPI da Covid-19 no Senado, Omar Aziz, afirmou ao Jornal da CBN que tem certeza de que o decreto para incluir a doença na bula da cloroquina foi escrito por um especialista. Na avaliação dele, a ideia foi defendida para o presidente Jair Bolsonaro por pessoas que têm conhecimento na área. O senador Omar Aziz também disse que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro, defendeu abertamente o uso do kit Covid no Amazonas. O pacote incluía medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Mayra Pinheiro entrou com pedido no STF para ficar em silêncio na comissão. O depoimento dela está marcado para quinta-feira. A Caixa Econômica Federal conclui hoje a liberação dos saques e das transferências da primeira parcela do auxílio emergencial deste ano. O valor foi disponibilizado para trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em dezembro. Eles receberam benefício em poupança digital no dia 29 de abril. Os pagamentos da segunda parcela começaram ontem para trabalhadores fora do Bolsa Família, que fazem aniversário em janeiro. Trabalhar mais de 55 horas semanais aumenta o risco de mortes por doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. É o que mostra um estudo da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. O trabalho foi publicado na revista Environment International e não considera o período da pandemia. Os autores sintetizaram dados de dezenas de pesquisas com centenas de milhares de participantes. No horário de Brasília, 8h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na sequência, nós temos Lauro Jardim. Avenida Rebouças tem lentidão e vários pontos de parada, agora no sentido do centro, a partir da Avenida Brigadeiro Faria Lima até um pouco antes da Oscar Freire. Para quem segue na direção contrária, vai em direção à Marginal Pinheiros, trânsito lento da Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar até a aproximação à Rua João Moura. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. 8h35. Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, a gente tem falado aí sobre a semana da CPI, foco no Pazuello, mas você está alertando aqui que o pior para o Pazuello pode não acontecer na CPI? Semana não vai ser tão fácil assim, não? É, Milton, na verdade a quarta-feira não vai ser um dia exatamente fácil para o ex-ministro Pazuello, porque além do depoimento que ele vai dar à CPI da Covid, ele vai ter que ficar atento também para o que está acontecendo no plenário do TCU, do Tribunal de Contas da União. Na quarta-feira vai voltar à pauta do TCU o processo em que auditores do órgão estão pedindo a condenação do Pazuello por má gestão na compra e alocação de medicamentos e insumos de combate à Covid. A pena que pode ser imposta ao Pazuello é uma multa. E quando o julgamento foi interrompido no mês passado, dois ministros já haviam votado pela condenação do Pazuello, os ministros Vital do Rego e Bruno Dantas, mas essa discussão se houve ou não uma gestão foi paralisada por um pedido de vistas feito por dois ministros, o Augusto Nardes e o Jorge Oliveira, que são os dois, o Nardes e o Jorge Oliveira, uma espécie de linha de frente do bolsonarismo no Tribunal de Contas da União. A tendência, Milton, é que esses dois, o Nardes e o Jorge Oliveira, eles votem contra qualquer punição para o Pazuello e a favor de uma fiscalização nos recursos que foram transferidos da União para os estados e municípios, que é a mesma linha que o Palácio do Planalto vem apregoando aí, que o Bolsonaro vem dizendo em várias lives e discursos ali rápidos que ele faz no cercadinho da Alvorada. É, a punição, isso é importante, Milton, se o Pazuello vier a ser condenado no TCU, é uma multa e nem é de um valor elevado. A multa máxima que o TCU pode aplicar é de R$68 mil. Agora, nesse caso, a questão não é nem o dinheiro, mas o revés político que vai ter sofrido o Pazuello e, por extensão, o próprio governo do Bolsonaro. E até porque, como eu disse logo no início, tudo isso vai acontecer justamente no dia em que o Pazuello vai estar na CPI diante dos senadores com a responsabilidade de não repetir o fiasco que foi o depoimento do ex-chefe da SECOM, do Fábio Weingarten, na semana passada. O bom também, o Pazuello deve até ficar pensando assim, bom, se, pior do que o Weingarten, eu não vou ser. É, ele tem pelo menos um parâmetro bom, né? Quer dizer, ele, na verdade, está se discutindo muito esse direito ao silêncio que ele conseguiu, o habeas corpus que ele conseguiu. É, mas é importante sempre ressaltar, e o ouvinte ficar com isso na cabeça, que o ministro Ricardo Lewandowski, que liberou o Pazuello para ficar lá, diante de questões que incriminem a ele próprio Pazuello. Mas ele vai ser obrigado a falar, sim, sobre fatos que envolvam outras pessoas, ou seja, o que certamente inclui, por exemplo, o Bolsonaro. E a questão é, como Pazuello vai separar o que inclui somente ele e o que inclui o Bolsonaro? Isso vai ser algo fundamental para o resultado desse depoimento de quarta-feira. Aguardemos. Muito obrigado, boa semana. Até quarta. É quarta, até quarta. O dia do Pazuello. até quarta. Até lá. 8h40. Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Não, nós prometemos não chorar. Não faz isso. Não, faz isso não. Faz isso não. Tira daí. Tira esse som. Ah, que isso. O cara é nosso amigo, meu chapa, meu. Pô, me informa nessa pandemia, rapaz. Me motivou a fazer atividade física, melhorou minha saúde, ganhei uns anos de vida com ele. Pô, levou o Luan embora. Quer dizer, levou o Ramiro embora. Pô, me livrou de um monte de gente. Vou ficar falando. Ô, Márcio Atala, abração pra você, Márcio. Boa semana. O que foi, foi. Vida nova. Bola pra frente. Não, bola não, né? Bola não. Um bom negócio a gente falar. Enfim, toca pra frente, meu amigo. Toca pra frente. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Como você sabe, a gente não tem técnico, mas vazou uma informação que a gente já fez uma oferta com todo o dinheiro que a gente tem para o Renato Gaúcho, R$12 por mês. Vamos ver se ele aceita. Ontem eu já disse que tem gente querendo fazer uma praia artificial em Itaquera, para ver se convence o Renato a ir para lá. Vamos ver. Ele vai dizer, sabe o que ele vai dizer? Ele diz, ah, até iria, mas... Pô, eu vou ter que continuar vendo o Luan bater pênalti. Não vai dar, né? Não dá, né? Caramba. Acontece. Nem fala, rapaz. Mas enfim. Mas tenho certeza que você ficou feliz por mim. Vamos lá. Vamos na mensagem. Boa. Vamos na mensagem do Rogério Romero. Escreveu pra gente aqui. Quer saber o que é pior no processo de emagrecimento? Açúcar ou fritura? Tudo porque ele quer começar uma dieta que ele entendeu que vai ser mais eficiente. Ah, Milton, na verdade, o excesso, né, que vai ser ruim. O açúcar por si só, enfim, equilibradamente dentro da alimentação, ele não vai ser um problema, né? Se você tem uma alimentação adequada, atividade física, enfim, não vai ser um problema. Você eventualmente comer uma fritura também não vai ser o problema. Agora, esse excesso, essa alimentação praticamente todos os dias em grande quantidade e desequilibrado com o seu estilo de vida, isso pode e vai atrapalhar ali no processo de emagrecimento dele. A minha dica é, procure tentar não excluir um nutriente ou um tipo de comida, né? Então, não como mais fritura ou não como mais nenhum tipo de açúcar. Isso eventualmente pode acontecer e em pequenas quantidades o açúcar pode ser consumido diariamente, mas ele procurar uma alimentação onde ele consiga, enfim, deixar com mais frutas, legumes, verduras, mais alimentos de verdade, né? Então, arroz, feijão, carne, leite, e controlar a quantidade, fazer mudanças possíveis e que ele consiga manter num longo prazo. Porque senão ele corta o nutriente radicalmente e é um nutriente que ele gosta e daqui a pouco ele volta a comer. E lembre-se, sempre junto com a alimentação, vale a pena e é importante colocar o corpo em movimento, né? Fazer atividade física, esse equilíbrio é muito importante. Agora, Márcio, lá no título do e-mail aqui do nosso ouvinte, ele mencionou uma dieta específica. Deixa eu ver se eu não estou enganada. Dieta keto ou keto é uma dieta de proteína, é isso? Então, tem muitas dessas dietas, né, Cássia, e que privilegiam um baixo consumo de carbo e mais quantidade de proteína. O ponto, na verdade, é que todas essas dietas, elas acabam ficando difíceis de se manter no longo prazo. Dieta que você pensa numa mudança que tem começo, meio e fim, muito dificilmente você não vai cair no efeito rebote de ganhar peso novamente. Então, acho que o importante ali é, enfim, tentar uma mudança mais no conceito da alimentação do que ficar tentando algumas dietas como essa, por exemplo, que restringe muito o carboidrato e aumenta muito o consumo de proteína. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. Dias melhores virão. Fica tranquilo. Espero que sim. Abraço. Até mais. Rogério Romero, obrigado por ter mandado a mensagem para bemestar@cbn.com.br. 8h45. Marginal Pinheiros agora para quem vai no sentido Interlagos, com trânsito intenso e pontos de lentidão da saída do Cebolão até a ponte Cidade Universitária. Depois caminho melhor e o motorista não enfrenta mais problemas até a Miguel Yunis. Para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco pela Marginal Pinheiros, tem lentidão agora da saída da Miguel Yunis até a aproximação com a Ponte do Socorro, entre a Ponte João Dias e a Estação Granja Julieta, e também da passagem pela jornalista Roberto Marinho até a Avenida dos Bandeirantes. Restante do caminho da Marginal Pinheiros, depois da Bandeirantes até a chegada ao Cebolão, com trânsito tranquilo. Festival de aniversário do frio, um mês de grandes ofertas. Garanta o seu ar-condicionado Springer Midea Inverter Extreme Save, ligando para 2223-4300 e aproveite. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina Contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação, mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Mais informações sobre o trânsito na zona sul da capital de São Paulo. Agora a gente fala da Avenida dos Bandeirantes. Tem trânsito lento no sentido Marginal Pinheiros, desde a passagem pela Avenida do Cursino, no Complexo Viário Maria Maluf, até a aproximação com a Avenida Miruna. Depois da Avenida Miruna, boas condições até o acesso à Marginal. No sentido contrário, em direção ao aeroporto de Congonhas, o motorista não enfrenta muitos problemas, trânsito um pouco mais intenso ali na aproximação com a Guaraiúva. Depois disso, caminho tranquilo. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. A Patriani oferece dois prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, duas ou três suítes, duas vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos em dois dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. O Guilherme Gimenez se despede aqui dos ouvintes do Jornal da CBN, trazendo sua última informação sobre o trânsito nesta manhã na capital paulista. Guilherme? Vamos lá, Milton. Já me despedindo de você, da Cássia, dos ouvintes. O destaque final vai para a rodovia Ayrton Senna, que tem trânsito ruim na chegada à capital de São Paulo. Nesse momento, lentidão pela Ayrton, da passagem pela Jacu-Pêssego, ali na altura do quilômetro 23 até a rodovia Ali Smith. Depois caminha melhor e volta a ficar lento no trechinho final. Tem registro de ocorrência no finalzinho da Ayrton Senna, já na aproximação com a Marginal Tietê, um pouco antes da ponte Domingos Frontiulli Neto. Então o motorista vai enfrentando bastante lentidão agora na chegada à capital de São Paulo pela Ayrton Senna, no sentido interior de São Paulo, em compensação, Ayrton com trânsito livre. Proteção sob medida para quem trabalha com transporte de cargas. Conheça o seguro de transportes da Tóquio Marine. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Céu parcialmente encoberto agora na região oeste. Por enquanto temos 16 graus. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo. Essa semana vai começando com tempo firme em todas as regiões do estado de São Paulo. Para hoje não tem previsão de chuva para ninguém. A temperatura fica em rápida elevação. Depois do meio da manhã, principalmente, quando o sol aparece mais forte, porque houve formação de névoa e também de nevoeiro em algumas áreas do estado. Na cidade de São Paulo, hoje a temperatura vai a 25 graus, no litoral norte a máxima prevista é de 27 e no norte do estado de São Paulo as máximas ainda ficam entre 29 e 30 graus. Amanhã uma frente fria vai passar pelo litoral paulista. As praias de São Paulo terão uma terça-feira de céu nublado com possibilidade de chuva fraca ou chuviscos e queda de temperatura. Aqui na região da capital a temperatura também cai um pouco, mas a chance de chuviscar é baixa. Já o interior não vai sentir influência dessa frente fria. Ela é rápida e na quarta-feira o sol já volta a aparecer com força na faixa leste do estado. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Acesse vacinacontrafome.sp.gov.br. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Nós temos neste momento pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo, de acordo com informações da CET, 18 quilômetros de congestionamento. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a pior região para o motorista neste momento em termos de lentidão é a Zona Sul da cidade. Zona Sul é a que reúne mais filas, mas o motorista também encontra lentidão em outras áreas. 8h54. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Bom dia, Dan Stubach. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, Dan Stuba. Muito bom dia a todos que nos ouvem, todos os cantos do planeta, onde quer que você esteja, e pode ser também um boa tarde, boa noite. Salve, salve, vamos de flores, Titãs e Marisa Monte. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas. Tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Pra quem são estas flores, Dan? As perdas desse final de semana, muitos momentos tristes, Bruno Covas, Eva Vilma, MC Kevin, entre tantas pessoas que têm ido, né? Pra mim, especialmente, a perda da Eva Vilma, uma perda forte. E em meio a esse tempo de tristeza que a gente tem vivido, né? Como você bem diz, são incontáveis as inteligências que a gente tem perdido. Uma sensação de que os melhores estão indo. Bom dia para você, Zé Godoy. Oi, Milton, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Zé. Bom dia, Teco. Oi, Milton, bom dia. Bom dia para todos. Bom, o Dan já abriu os trabalhos aqui, lembrando de Eva Vilma, morte que ocorreu no sábado à noite, e que vale ser destacado pela sua história, pela magnitude que teve no mundo das artes, Zé Godoy. Pois é, Milton, acho que o Dan pode falar muito mais coisas pessoais próximas a ela, mas acho que são aquelas perdas assim que são da nossa memória coletiva, né? Quem assistiu TV no Brasil desde que a TV foi criada conhece a Vilma, né? Viu ela de algum jeito, né? A viu em algum papel, em alguma participação, lembra da imagem dela, sejam os mais velhos da época da Tupi, né? Onde ela fez um sucesso enorme, foi a grande estrela da Tupi, né? Fez a Lodossura, depois fez Mulheres de Areia, são momentos assim importantíssimos da história da TV no Brasil. No cinema ela faz o São Paulo S.A., que é um dos grandes filmes do Brasil, né, do Person. Depois vai para a Globo, daí é infinitos papéis na Globo, que todos nós, de algum jeito, guardamos de alguma maneira. Eu vou guardar a imagem que eu guardo dela, não é uma imagem dela como atriz, mas como pessoa pública e como pessoa que gostava da democracia. Ela está numa foto, uma das fotos mais emblemáticas pela luta da democracia no Brasil, que é a Marcha dos 100 Mil, em 68, onde algumas atrizes conhecidas, importantes naquele período, Norma Bengel, Tônia Carreiro, ela, entre elas, estão à frente ali dessa passeata que tentava recuperar a democracia para os brasileiros. Eu acho que isso marca a minha memória dela e acho que deveria marcar, pelo menos, parte da memória coletiva de alguém que soube usar o poder dela fora dos palcos para uma pauta que ajudava todos nós, né? Essa é a visão que nós, Dan Stuba, aqui do lado de fora, temos como apreciadores, batendo palma, etc. E para quem conviveu ali, teve contato, o que, que tem de histórias para a gente? O que, que tem de ensinamento? A Vivinha, como muita gente chamava, a Vivinha com mais intimidade, era uma pessoa de personalidade muito forte, né? É, como o Zé falou, bom, ela sempre esteve envolvida com as artes de toda maneira, seja durante o relacionamento com o John Hebert ou com o Carlos Zara. Também foram produtores, também foram pessoas de teatro, de televisão. Ela também foi uma pessoa de cinema, teve uma passagem curiosa e interessante quando foi chamada pelo Hitchcock, né, para trabalhar com ele. Dizem que ela também contava que não se deu bem com ele, assim, por, exatamente pela sua personalidade forte, cheia de opiniões. Na intimidade, o mais perto, eu trabalhei muito com a filha dela, né, a Vivian. É, a pessoa sempre tinha opinião, sempre tinha algo para dizer, sempre tinha um conselho para dar, uma observação. Nas novelas, a gente fez novelas juntos. Estava sempre se posicionando, então lutando pelos direitos dos atores. Eu lembro de uma discussão uma vez, quando pediram para a gente vir gravar, a gente gravou até de noite, pediram para vir para o dia seguinte, porque a novela estava atrasada, e ela falou assim, não, eu tenho direito às minhas 12 horas de intervalo, e liderou um pequeno movimento na sala de maquiagem em nome das 12 horas de intervalo. E eu era bobo, jovem e bobo. Agora continuo bobo, mas... e fui na carona, né? Da nossa líder, vamos dizer assim. Mas sempre com muita personalidade, muita opinião. Eles fizeram muita coisa, essa geração. Uhum. Como eu escrevi, eu sou ator por causa deles. Porque eles tiveram suas brigas políticas, porque eles produziram, porque eles fizeram, porque eles lutaram e porque eles eram muito bons. A Eva Vilma, não só pelo convite do Hitchcock, mas tantas outras coisas, era uma atriz de categoria internacional. Muito boa, fantástica no seu trabalho. Perfeito. Bom, o Teco, você viu que eu reservei para você a parte final dessa nossa conversa? Sim, para a gente dar uma olhada, né? foi um final de semana pesado esse aí, a gente perdeu aí o Bruno Covas, que é uma liderança política importante, jovem, né? Bastante jovem aí para a vida política, perdemos a Eva Vilma, aí depois o dia fecha, o domingo fechou com a morte desse rapaz funkeiro, né? De uma maneira que ninguém entendeu direito ainda, está todo mundo tentando contar essa história para saber como ela se realizou, mas também 23 anos, outro talento ali na arte que fazia. Pô, rapaz, eu preciso de você para levantar a moral aqui, amigão. Tô precisando de você para dar uma... para começar a semana. 4-0, né, Milton, para animar as pessoas. Oi? Sempre tem um 4-0 para levantar o humor. Pô, e perdemos o Miss Mundo no VAR, né, Milton? Também. No VAR, foi? É, a brasileira foi. Pô, vice, não, né? Vice, bateu na trave. Mas quantas polegadas? Olha, Milton, eu não sei. A mexicana era bonita, mas, pô, parecia que ia dar, viu? Gaúcha, ao que parece, Gaúcha é torcedora do Inter, se te consola. Ah, por isso que foi vice. É. Não tá com a sorte, não, ultimamente. Não tá dando certo esse negócio aí com os caras, mas enfim. Boatos. Olha, Milton, eu não sei se eu vou levantar o astral, não, porque é uma história inacreditável. Que quem me mandou foi Rusty Marcelini. Eu até achei que era brincadeira, meme, né? Mas aí depois eu acabei lendo no Globo e a história é espetacular pra editoria politicamente correta. No iFood, né, onde as pessoas pedem comida ali, restaurante português, aqueles pratos típicos com aqueles apetrechos todos, e o cara descobre, o dono do restaurante do Rio descobre que não está podendo vender no iFood uns pratos, porque em alguns deles tem um acompanhamento à boa e velha e deliciosa batatas ao murro. Batatas ao murro? Gostoso. Uma delícia. Murro, né? Murro é a manteiga, né? Com perdão do... Não, é a batata assada, que você dá uma porrada nela e joga azeite. Levemente amassada. Levemente, não, não, levemente não. Você dá uma porrada nela, não é levemente amassada. Mas ela não fica totalmente, não fica uma papa, não fica amassadinha. É, não, ah, é purê, tá, né? É, não, não é, é um purê, exatamente. Tem que ter uma batida certa. Isso. Mas o que, que tem a ver isso com não poder vender? Pois é, Milton, porque segundo a nova, os novos tempos, o batata ao murro, a palavra murro, ela é incorreta, politicamente perigosa, não pode constar, e o restaurante tem que achar um sinônimo para batatas ao murro, se quiser vender, senão não... É sério? Sério, tá bloqueado o prato. Caramba. Aí, o Globo foi fazer a pesquisa e descobriu que tem outras coisas... Piadas, ah, é? Entre elas, acepipes. Acepipes? É, acepipes, as entradinhas, os aperitivos. Não pode? Não pode porque o pipis lembra pipi, né? Lembra... Não. Fala sério. Lembra mesmo? Olha, eu vou confessar pra você, você precisa ter uma mente criativa, hein? Isso. Pra lembrar. Isso é o algoritmo, né? Faz ou é alguém que tá fazendo isso com a gente? Não, você tem que estar com pips na cabeça mesmo. Né? Nada a ver. Essa é a grande questão que será resolvida. Já não esperava isso de você. Porque tá. O iFood irá se pronunciar sobre os novos tempos, o que pode e o que não pode na culinária. Tá bom. Mas o melhor é o dono do restaurante dizendo que não vai mudar porcaria nenhuma, que batatas ao murro é ao murro desde que o mundo veio, antes do mundo ser mundo, e que não tem como mudar o nome da batatinha, né, Milton? Tá certo. É. Tem toda a razão. Acompanhemos esta mudança da sociedade contemporânea. Beijos para vocês, até mais. Tchau. Tchau. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 17 de maio de 2021. O mercado financeiro elevou a estimativa da inflação brasileira para 2021 pela sexta semana seguida. O indicador subiu de 5,06% para 5,15%. Com o aumento, a projeção do índice de preços ao consumidor amplo se aproxima cada vez mais do teto do sistema de metas, que é de 5,25% para este ano. Para 2022, a projeção do IPCA subiu de 3,61% para 3,64%. Os dados estão no Boletim Foco, divulgado hoje pelo Banco Central. O total de brasileiros que morreram de Covid-19 se aproxima de 436 mil. As secretarias estaduais de saúde confirmaram mais 975 vítimas da doença em 24 horas. Já o número de casos ultrapassou a marca de 15 milhões e 600 mil desde o começo da pandemia no país, no dia 26 de fevereiro do ano passado. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. As visitas para pacientes internados em hospitais do Rio de Janeiro foram autorizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial da capital fluminense de hoje. Apenas quem já tomou a segunda dose das vacinas contra o coronavírus há 14 dias está liberado. A pessoa deve apresentar o comprovante da imunização e um documento com foto. Os estados da região sudeste perderam espaço na produção industrial brasileira com queda de 7 pontos percentuais. A informação está em uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento indicou aumento em estados do Nordeste e do Sul e sinalizou que a produção deve continuar se espalhando pelo país. O trabalho comparou o biênio 2007-2008 com 2017-2018. No horário de Brasília, 9:07. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouquinho, outras informações para você na CBN. Tem caminho lento com pontos de parada agora em direção à rodovia Castelo Branco. O primeiro deles vai da Ponte João Dias até a altura da Rua Verbo Divino. Depois melhora e o motorista volta a encontrar dificuldades da Ponte Engenheiro Ari Torres até a altura da Cidade Jardim. Passando esse trecho, aí sim já dá para seguir com uma condição melhor no sentido do Cebolão. Na direção de Interlagos, trânsito lento do Cebolão até a altura da Avenida Alexandre Mackenzie. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento... Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. 98. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Amil. Saúde mental é real. Acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, chamou atenção no noticiário o fato da internação de um paciente indiano em São Luís do Maranhão. Isso já levou uma série de pessoas a pensar na questão daquela variante africana que é do coronavírus, que é extremamente forte. E o quanto isso poderia estar entrando no Brasil. Queria que o senhor nos colocasse aí a par de tudo isso e principalmente colocasse os dois pés no chão diante disso. É, Milton, acho que a preocupação com um paciente indiano internado em São Luís com Covid deveria ser bem menor do que a quantidade enorme de pacientes, pessoas que chegaram de avião no Brasil, enquanto o governo preferiu ignorar o alerta da Anvisa com relação aos voos que chegavam da Índia. Porque um marinheiro indiano é uma coisa. Agora, meia dúzia de voos chegando da Índia, ninguém reparou. Deixa quieto. Mas vamos trocar o assunto do marinheiro, né? Então, essa notícia apareceu nas mídias sociais no final de semana, num blog em Imperatriz, no Maranhão, um blog de notícias em Imperatriz, no Maranhão, fez o registro. Conta a história que esse paciente de 54 anos teve sintomas no dia 4 de maio. O navio estava chegando para atracar em São Luís, foi colocado em quarentena. Isso é uma medida, quando se informa que existe um tripulante a bordo com problema de saúde, enfim. Isso é uma coisa normal, um procedimento de rotina, e foi colocado em quarentena numa área afastada do porto, enquanto a vigilância sanitária faz seu trabalho. O paciente precisou ser removido para um hospital, foi removido de helicóptero para evitar que o navio tivesse que atracar no porto, né? As amostras dele foram positivas em PCR para o coronavírus e o material está sendo enviado para o sequenciamento genético no Instituto Evandro Chagas, no Pará. Essa é a história em si. Agora vamos entender uma coisa. Todo mundo está preocupado, obviamente, um indiano pode trazer a variante indiana desde que venha da Índia, né? Aí eu peguei o nome do navio, existe um site chamado Marine Traffic, que você bota o nome do navio e ele mostra por onde ele andou, né, recentemente. E aí esse navio, que tem o nome de Shandong Dazi, é um navio que carrega minério de ferro, ele saiu da Malásia, ele não saiu da Índia, ele saiu da Malásia, do porto de Teluk Rubiá, em 27 de março, e chegou a São Luís do Maranhão em 7 de maio. Ou seja, esse paciente com o coronavírus, ficou 41 dias no mar. Fica mais difícil para ele ter sido contaminado pela cepa indiana, primeiro porque ele não veio da Índia, né? Mas vamos supor que, eventualmente, a Malásia é relativamente perto da Índia, vamos dizer assim, né? Os exames de sequenciamento genético é que vão dizer isso. Mas é importante, sim, a vigilância sanitária trabalhar, fazer o trabalho dela, está sendo feito corretamente. E só para botar um tempero na história, no dia 2 de maio, apareceram os primeiros casos, pelo menos diagnosticados, da cepa indiana na Malásia, de onde o navio veio. Mas é muito pouco provável que alguém que fique 41 dias no mar tenha sido contaminado com a cepa indiana, né, Milton? Bom, fica o que interessa e o importante também a partir disso é que se faça aquele sequenciamento ao qual o senhor sempre chamou a atenção, né? De aumentar o investimento nessa questão do sequenciamento. Exatamente, é importante que a gente tenha uma rede. A pandemia está ensinando cada dia uma coisa nova, né, para a gente, mas essa a gente já está ensinando faz tempo. Mostrou a importância da rede de vigilância epidemiológica, ou seja, o diagnóstico de casos de qualquer doença que seja, em especial as doenças virais. Fazer, e além do diagnóstico e do registro desses casos, é importante que a gente tenha uma estrutura laboratorial capaz de fazer, no caso dos vírus, o sequenciamento genético, porque a gente já viu a importância de identificar variantes, conseguir entender como é que o vírus caminha dentro de um país, como é que o vírus vai mudando dentro desse caminho, dentro do nosso país. E para isso, Milton, precisa de uma coisa que está faltando faz tempo para a área científica do Brasil, que é investimento, né? Eu gosto sempre de dizer que investir em tecnologia de saúde é fator de segurança nacional. Para a turma que gosta de falar essa, encher a boca para falar de segurança nacional, o fator de segurança nacional é investimento em tecnologia de saúde. É tão ou mais importante que submarino e porta-avião. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom dia para o senhor. Até mais. Boa semana. Até mais, Milton. Bom dia, Cássia. E bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor. Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas. Cara, você viu que o Marcelo tá com depressão? Isso aí é puro drama, pô. Saúde mental é real e não deve ser minimizada. Se você está passando por isso, acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Agora são 9 horas e 15 minutos. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo destaca nessa segunda-feira que o maior tribunal do país, Tribunal de Justiça de São Paulo, vai manter parte do trabalho e das audiências no sistema remoto após o término da pandemia de Covid-19. Até 50% dos magistrados e funcionários de primeira instância e 70% dos servidores administrativos da segunda instância poderão trabalhar em casa. A previsão é que juízes possam despachar remotamente um ou dois dias por semana, desde que um terço dos magistrados esteja presente nos fóruns. Essa fórmula consta da resolução do órgão especial do TJ de São Paulo e é a primeira de um tribunal a regular o trabalho remoto após o fim da crise sanitária. A expectativa de juízes, promotores e advogados que foram ouvidos pelo jornal é de que esse modelo de justiça remota se espalhe e provoque uma revolução tão grande quanto a do processo eletrônico. A adoção do teletrabalho aconteceu no TJ em março de 2020. Segundo o presidente da corte, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, em 10 dias, o Tribunal de Justiça se organizou para prestar o serviço remoto. Para o desembargador, a nova realidade não significará distanciamento da justiça da população, nem vai dificultar o acesso das partes ao processo, aos juízes. A resolução do teletrabalho diz que a adesão ao sistema é facultativa, mas o magistrado que o fizer deve permanecer em sua comarca durante o trabalho remoto e acessar o e-mail funcional, onde serão marcados encontros virtuais com advogados e também com promotores. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Terça-feira de Libertadores da América na CBN. O Verdão joga pela liderança do grupo. Palmeiras! Defensa e Justiça. Às 7h15 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. E o Tricolor também quer o topo. São Paulo, Racing. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline, soluções completas em climatização. Patriane, dois novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Jornal da CBN. Em seguida a gente vai conversar com Paulo Vinícius Coelho, mas antes eu queria chamar a Gabriela Rangel, que está em São Paulo e acompanhou a entrevista de Ricardo Nunes, que assume a prefeitura em lugar de Bruno Covas. Gabriela Rangel, sua informação, bom dia. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. É isso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, cumpriu nesta manhã a primeira agenda após assumir definitivamente a prefeitura da capital paulista. Nunes era vice-prefeito de Bruno Covas, que morreu ontem em decorrência de um câncer, e ele veio ao estádio do Palmeiras dar início à campanha de imunização de grávidas e puéperas. Nunes disse que o maior desafio será na área da saúde, destacou que ontem os leitos de UTI na capital paulista voltaram a ter ocupação alta, estão em 81%, e disse que ele e Bruno Covas pensam de forma parecida, ressaltou a defesa da democracia. É aquele pensamento igual do Bruno, defesa da democracia incondicional, incondicional. A democracia é o maior legado que nós podemos ter, é isso que eu falei, cuidar das pessoas mais vulneráveis, ter uma visão muito forte para uma cidade que são duas cidades dentro de uma cidade muito rica, né? Mas ao mesmo ponto uma cidade muito pobre. Ricardo Nunes acenou que não deve ter mudanças na equipe de secretariado e o prefeito também aproveitou as perguntas dos jornalistas nessa agenda para se defender de questões que foram apontadas durante a campanha da chapa no ano passado. Nunes foi acusado de violência doméstica pela esposa em 2011 e teve uma suspeita de se beneficiar com o esquema de terceirização de creches. Não existe o boletim, entendeu? Foi feito a Regina, ela contratou um advogado e fez uma solicitação de delegacia. Eu quero ver o boletim. Não existe o boletim. Existe um provimento da Polícia Civil que é obrigado a ficar registrado, a ficar guardado, arquivado por 20 anos, né? Aí depois fala um pouco de que houve que eu estava sendo investigado por creche. Existia uma denúncia anônima de 2019, quando eu presidia a CPI da sonegação tributária, com uma pressão enorme do mercado financeiro. O promotor fez um trabalho que na época eu fiquei chateado, mas hoje eu fico feliz. Ele fez um trabalho na minha vida, ele devassou a minha vida, né? O relatório dele, do promotor José Carlos Blatt, é de que não existe nenhum indício, que não existe nada, absolutamente nada contra a minha pessoa. Ricardo Nunes já saiu aqui do estádio do Palmeiras, na Zona Oeste de São Paulo, foi para a Prefeitura, onde cumpre reuniões internas com secretários municipais, disse que não haverá nenhuma cerimônia para oficializar essa posse definitiva como prefeito da capital paulista, terminou sua fala falando em honrar a memória de Bruno Covas. Milton. Muito obrigado, esta foi Gabriela Rangel, com informações ao vivo de São Paulo, agora que são 9h21. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Lá vem Palmeiras, Luiz Adriano dominou pra Rony, pra Luiz Adriano, tá na área agora! Igor Vinícius atrás agora com Martim Benítez, domina e toca pra Igor na ponta direita, São Paulo na área, cruzamento pra trás, tem o toque do Luciano! Veio de trás com a bola dominada, abriu na direita, a bola foi para Léo Pereira, pé direito, levantou o toque de cabeça. Gol, Paulo Vinícius Coelho, muitos gols, Paulo Vinícius Coelho, bom dia. Bom dia. É engraçado como você vê que algumas decisões acabam comprometendo um pouco a visibilidade dos campeonatos, né? A gente hoje está falando um pouco do Fla-Flu, porque o Fla-Flu foi no sábado à noite, ficou um pouco para trás. O assunto, no fundo, você está feliz com o Grenal, com a virada do Grêmio contra o Internacional. Até no Beira-Rio, o Grêmio nos últimos 10 jogos tem um retrospecto melhor do que o Inter. Dos últimos 14 Grenais, 15 Grenais, o Inter ganhou um, é uma loucura. Mas o assunto, no final das contas, é a final Palmeiras e São Paulo. A final direta, só uma vez aconteceu Palmeiras e São Paulo, em 92. Mas são 8 vezes em que os dois clubes chegaram à última rodada com chance de um dos dois sair com o título. Então, em 32, o São Palmeiras saiu campeão. Em 43, o São Paulo campeão. Em 42 e 44, Palmeiras campeão. Em 50, Palmeiras campeão. Em 71, São Paulo campeão. Em 72, Palmeiras campeão. E em 92, São Paulo campeão. Dá 5-3 para o Palmeiras. E é a primeira vez na história que o Campeonato Paulista vai ser decidido por dois times dirigidos por técnicos estrangeiros. São 7 os treinadores estrangeiros campeões em São Paulo, o último José Poi, pelo São Paulo, em 75. Dessa vez, Abel Ferreira e Hernán Crespo. Porque o São Paulo ganhou de 4-0 do Mirassol, ganhou sobrando, e porque o Palmeiras ganhou sobrando, mas de 2-0 do Corinthians, o que provocou a demissão do Wagner Mancini. Já se fala de Renato Gaúcho, fala assim de Fábio Carille, e vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Agora, o Corinthians está procurando tirar o sofá da sala, mas o problema maior do Corinthians é o Corinthians. Você pode trazer o Renato, você pode começar um novo trabalho. De fato, o Wagner Mancini começou trabalhando no Corinthians antes do Abel Ferreira, e o Abel Ferreira tem um trabalho mais consistente, mas porque o Palmeiras é mais consistente do que o Corinthians, como foi visível a olho nu no derby de ontem em Itaquera. Corinthians 0, Palmeiras 2. O Palmeiras sai do vexame, chamado suposto vexame de abril, para a final do Campeonato Paulista pelo segundo ano seguido. E o Corinthians demite seu técnico, vai começar tudo de novo. Tá certo. O que mais de campeonatos estaduais aí que nós podemos destacar para fechar? Eu acho que o Grenal, o Grêmio avançou muito, né? O Thiago Nunes tem 7 jogos, 7 vitórias. E olha como essa pressão é maluca. Semana passada estava todo mundo feliz e satisfeito com o Miguel Ángel Ramírez. Sensacional, início muito bom nessa gangorra que foi Internacional no começo de ano. O Inter perdeu para o Deportivo Táchira, perdeu o Grenal e vai jogar contra o Olímpia no Paraguai no meio de semana. Não dá para a gente viver nessa gangorra, nesse sobe e desce, né? Você contrata um treinador e você deixa entender o trabalho e até o final. O Corinthians demite, vai começar tudo de novo. Digamos que até tem uma explicação, mas não é a solução. A solução do Corinthians é voltar a ser bem administrado. Tá certo. E lá no Campeonato Mineiro deu empate, né? Deu 0-0. O América reclamando da vantagem do Atlético. O Atlético tinha todo o desgaste da viagem que a gente conversou na sexta-feira, do jogo lá em Barranquilha, da tensão do gás lacrimogênio, e volta para empatar por 0-0. Agora tem a vantagem de jogar no Mineirão o segundo jogo, eventualmente ganhar o jogo e ser campeão. Mas assim, não vai ser um jogo simples, não. O equilíbrio ficou exposto ontem no 0-0 no Estádio Independência. Certo, PVC. Boa semana, hein? Boa semana para você. Boa semana, Cássia. Boa semana, PVC. Estamos fechando aqui os trabalhos desta edição de segunda-feira do Jornal da CBN. Desde a abertura do jornal, temos conversado com você de como foi dura esse final de semana aí pela morte de algumas pessoas que são ilustres, conhecidos, pessoas que estão aí no nosso dia a dia, de alguma maneira, pela arte que realizam, seja pela arte do teatro, do cinema, seja pela arte da política, que também é uma arte de se fazer. E aí, neste final de Jornal da CBN, a gente destaca aqui duas dessas figuras que foram embora nesse fim de semana: Bruno Covas e Eva Vilma. A lição que eu tiro, que eu estou tirando tudo isso, é que a gente é muito pequeno em relação ao todo, né? Estou aqui enfrentando um câncer. Não sou diferente de ninguém, não tenho mais do que ninguém, não tenho mais direitos do que ninguém. É todo mundo igual. E se a gente não olhar para o nosso semelhante, a gente não cumpre a nossa tarefa aqui. E a clássica pergunta, mas como é que é nessa fase da vida, depois dos 70 e agora depois dos 80, né? Como é que é? É simples, é só saber conviver bem com as perdas, e dá para enfrentar e conseguir conviver com as perdas e também com as pequenas limitações, né? Vilma cantando, que a gente está ouvindo ao fundo, Milton, foi numa ocasião em que ela esteve aqui na CBN para dar uma entrevista nos nossos estúdios. Que privilégio do nosso microfone. E aqui do nosso microfone deixamos essa homenagem a vocês. Participaram aqui do Jornal da CBN: Pascoal Júnior, Priscila Gobiotti, Yasmin Caetano, Isabela Ares, Bruno Teixeira e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Até logo mais no CBN Brasil. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre.